Projeto X Podcast. Está começando mais um Projeto X Podcast. Nessa semana nós iremos falar de uma das melhores séries dos últimos anos. Sim, meus amigos, vamos falar de política e de Kevin Spacey. Foda-se, vamos falar de House of Cards. Exatamente. Eu jurava que você ia falar política e costelas. Pode ser. Ou eu comi as costelinhas aqui também, muito barato, velho. Olha aí, dando inveja pra galera. Cara, vocês não têm noção. É um prato que são dois palmos meu e vem costela saindo pra um lado e pro outro. E é tipo $20. Olha aí, você aí pagando R$80 no Outback. Aqui é o cabeça e ele escolheu dinheiro em vez de poder. Um erro que quase todos dessa cidade cometem. Dinheiro é uma mansão no bairro errado que começa a desmoronar após 10 anos. Poder é o velho edifício de pedra que se mantém de pé por séculos. Não respeito quem não sabe distinguir os dois. Chupa essa, Walter White. Chupa essa, Walter White. Ui. Bem, aqui é o Dinhe. A democracia é superestimada. Olha isso pra mim. Eu estou a um passo da presidência e não tive nenhum voto. O cara é bom, velho. Nossa, é muito bom. Caraca. Aqui é o Seiji. Deste momento, você é uma rocha. Você não absorve nada, você não diz nada e nada te quebra. A Rock! Ô, aqui é o Tenshi. Fala baixinho pro Obama não me deportar. Obama, um abraço pra você, cara. Só não pode passar spoiler pro Obama, que o Obama fica triste. Não me deporta não, Obama, por favor. Obama, não derruba o site, por favor, cara. Ficaria feliz com isso. President-elect Garrett Walker. Do I like him? No. Do I believe in him? That's beside the point. Any politician that gets 70 million votes has tapped into something larger than himself, larger than even me, as much as I hate to admit it. Look at that winning smile, those trusting eyes. I latched onto him early on and made myself vital. After 22 years in Congress, I can smell which way the wind is blowing. Oh, Jim Matthews, his right honorable vice president, former governor of Pennsylvania. He did his duty in delivering the Keystone State, bless his heart, and now they're about to put him out to pasture. But he looks happy enough, doesn't he? For some, it's simply the size of the chair. Linda Vasquez, Walker's chief of staff. I got her hired. She's a woman, check, and a Latina, check, but more important than that, she's as tough as a $2 steak. Check, check, check. When it comes to the White House, you not only need the keys in your back pocket, you need the gatekeeper. As for me, I'm just a lowly House Majority Whip. I keep things moving in a Congress choked by pettiness and lassitude. My job is to clear the pipes and keep the sludge moving. But I won't have to be a plumber much longer. I've done my time. I've backed the right man. Give and take. Welcome to Washington. Então, como a gente já falou essa semana, vamos falar de uma série que todos nós gostamos muito, que chamou muita atenção por ela ser peculiar, vir de uma forma diferente. Vamos falar de House of Cards. Seiji, o que raios é House of Cards? House of Cards é uma série sobre os bastidores da política americana, transmitida pelo Netflix. Netflix! Netflix, me patrocina! Patrocina a gente! Ô, Netflix! E ela é uma série criada por Bill Willimon. Well, Mom. Ela conta com 26 episódios de uma hora, sendo dividida em duas temporadas. Com uma terceira temporada confirmada. Oh yeah! É só ano que vem, gente. Tá perto, fevereiro, acredita. E eu vou na premiere dela, foda-se. Olha aí. Ui, ui, ui. Que babaca. Que babaca. A série, então, ela na verdade é uma adaptação de um livro, né, homônimo, né, escrito por Michael Dopps. E ela também já teve uma série transmitida pela BBC em 1990. E recomendo, é muito boa essa série. Assistam a original. Mas muito boa mesmo, tipo, o nome dos personagens é até bem parecido, o objetivo deles é o mesmo, as jogadas que eles fazem é um pouco diferente às vezes, mas cara, é muito boa a série, eu vi ela todinha. E ela é muito mais curta também. Mas o grande diferencial, na verdade, entre as duas é, obviamente, a forma de governo dos Estados Unidos, que é muito diferente da monarquia parlamentarista que é a Inglaterra. Então você vai ter essa distinção mais clara na forma como se estrutura o governo. Sim, a série ela é um sucesso de críticas, tem como característica a primeira produção exclusiva via internet a concorrer a um Emmy. Além disso, ela foi nomeada a vários outros prêmios. Aí, finalmente, tem que falar um dos grandes nomes por trás dessa série, que é o David Fincher. Se você não sabe quem que é, ele é o maluco que ele só dirigiu o Clube da Luta, Seven, Zodíaco, tem o Alien 3, ok. Aquela não, merda. Não, isso não. Ok, a gente o entende. O curioso caso de Benjamin Button, Benjamin a rede Button. Social também. Como que é aquele da garota, Os Homens Não Amavam as Mulheres? Ele adaptou o filme com o Daniel Craig, ele é um puta diretor. E esse aí tá aí um diferencial também do House of Cards, porque é o seguinte, ele trouxe algumas pessoas que estavam há muito tempo no cinema, como o próprio Kevin Spacey, que fazia muito tempo que não produzia algo para a televisão, vamos colocar assim, apesar de ser por internet, né? Não ele, estar na televisão, exatamente. É, não fazendo séries, né? Ele tava muito mais ligado nos últimos anos a filmes, até razoavelmente sumido. É, porque o Kevin Spacey nunca foi aqueles atores, ah, meu Deus, nossa, é o Kevin Spacey, eu vou ver o filme, não. Ah, ele tem uma carreira boa. Ele tem filmes muito bons. Ele tem filmes bons. Sim. Mas o problema é que, foda-se quem é o cara que tava gerenciando ele, cagou tudo. Não, ele tem um monte concordo. De filme merda também. Concordo. Mas assim, os filmes bons dele, cara, são realmente bons mesmo, ó. O Seven, O Suspeitos é muito bom também. A Beleza Americana. É. Sim, American Beauty é muito bom. A Beleza Americana, Los Angeles, Cidade Proibida. Cara, filmaço isso daqui. Aquele que é o Quebrando a Banca, que é o 21. Ah, eu gosto. Pode lembrar desse, vai. Eu gosto. Não é um puta filme, mas eu me divirto com ele. Você pode até lembrar do Superman Retorno. Não, isso não, cara. Nossa. Caraca, um bom Lex não. Luthor. A única coisa que salva naquele filme é o Lex Luthor do Kevin Spacey. Só isso boa. Também, só isso. Mas, cara, ele conseguiu voltar em House of Cards com tudo. A atuação dele tá animal. Ele voltou excepcionalmente foda. O cara tá interpretando muito bem o papel. A galera fala, ah, mas que nem eu falei, ele não é um bom ator, só fez uma porrada de filme merda. Mas, cara, nessa série, você pode esquecer tudo que ele fez e se focar só nele nessa série, porque a série é dele. Se não tivesse o Kevin Spacey, assim, fosse qualquer outro interpretando, acho que não seria a mesma coisa. Com certeza. É até interessante que o próprio Fincher falou que todos os atores do elenco principal, os atores de frente da série, foram primeira escolha. Quando eles pensaram nos papéis, eles pensaram no Kevin Spacey, pensaram em todo mundo, eles chegaram pra eles e falaram, olha, vocês são as nossas primeiras escolhas, então não decepciona a gente, entendeu? A gente quer uma coisa fantástica. E tá aí, cara, um puta elenco, principalmente o Kevin Spacey, que rouba a cena completamente, que é o protagonista, que é o cara que a gente quer ver cada vez mais. É, porque o centro é ele, sim. Né? Então tudo gira em torno dele. É, tipo assim, o cara ele tá interpretando tão bem que se ele tentar uma carreira política depois do cinema, ninguém vota nele, que todo mundo vai pensar, é filho da puta. Não, eu voto. Você tá maluco, a galera vota aqui, vota lá no Arnold Schwarzenegger, tu acha que não vou votar no Kevin Spacey depois de House of Cards? Come on, kill me! Não, eu digo mais, cara, eu não ligo pras outras personagens nas histórias deles, cara, eu ligo pra história que tem no Kevin Spacey, aqui o Frank Underwood. Não, mas você pega a Robin Wright, que é a esposa dele, tá com uma puta atuação, o Michael Kelly, que é o Doug Stamper, ele tá com a atuação animal também. Mas mesmo assim, a história do Frank Underwood é o que mais cativa mesmo, não tem jeito. Com certeza. Como você chama ele de Frank aqui, rapaz? Você quer apanhar? É Francis Underwood. Olha só. Francis tá maluco. Underwood, né, cara? Underwood. Toda a história que tem ele, assim, ele falando com o público, ele manipulando os políticos, nossa, as pessoas, demais. Cara, você se interessa muito mais, cara, do que todas as outras tramas paralelas que tem em House of Cards, na boa. Sim. Além disso, a gente tem nessa série a nova Mulher Invisível, que é aquela Kate Mara lá. Nossa, ela é gostosa. Ela é muito boa, aquela mulher. É, mas ela fazer Mulher Invisível não vai dar certo. Meu Deus, vai dar merda. Gigante. They've done us a great favor, Doug. We are no longer bound by allegiances. We serve no one. We live by one rule and one rule only. Never again will we allow ourselves to be put in such a position. Walker and Vasquez. All of them. I hold them all accountable. What, retribution? No. It's more than that. Take a step back. Look at the bigger picture. I think I see what you're getting at. Kern first? That's how you devour a whale, Doug. One bite at a time. Mas então, como a gente falou, eu acho que uma coisa muito interessante dessa série, que eu acho que valia a gente gastar um tempinho aqui, é o que influencia e o que muda por essa série ser uma série exclusiva para a internet, produzida diretamente para ser lançada, por exemplo, uma temporada com 3 episódios inteira de uma vez. Completa. Pra mim, isso é muito diferente, porque quando a gente fala de uma série de televisão, ainda mais uma série que é uma série, vamos colocar entre aspas aí, blockbuster, que é uma série pra conseguir o máximo de audiência possível, ela acaba sofrendo intervenções da equipe de produção, duração de acordo com o Ibope, vamos colocar entre aspas aí, de cada episódio. Tanto que a gente tem séries que sofrem muito por causa disso. Pô, você tem que, vamos estender, vamos colocar mais temporada nesse meio. Ou você tem que fazer uma mudança brusca pra tentar recuperar o público que não assistia. Enquanto no House of Cards, não. Você trabalhou uma temporada inteira fechada e lançou aquilo. Foda-se se a galera vai gostar do primeiro, segundo ou terceiro episódio. Então, eu acho que ele segue aquela mesma política que você tinha, por exemplo, o Breaking Bad, que todo mundo falava, caralho, Breaking Bad é muito bom, porque o cara assistia Breaking Bad e ele recomendava pra alguém, e o cara ficava com aquela série na cabeça e, pô, por que eu vou assistir essa série que não tem nas outras, algo que tem diferente? O foco que ela toma é totalmente assim, tipo, sei lá, você tem série de sobrenatural, você tem série de médicos, você tem série de amor, romance, comédia, mas, cara, você não tem uma série de drama. Assim, tá, você tem, tipo, The Good Wife, que é, tipo, uma boa série e tudo mais, mas não envolve a política, a manipulação, cara, a hierarquia americana dentro da política, como House of Cards é. Mas eu acho que uma coisa que o Cabeça tá querendo falar e ressaltar bem é o formato dele, porque como ele é produzido e transmitido pela Netflix, que é via streaming, não é igual o Breaking Bad que você tá falando, que é transmitido por um canal de TV, o AMC. Sim. Então ele tem muitas diferenças, assim, na sua produção, na sua concepção. Por exemplo, como ele falou, assim, um canal de televisão, ele vai ficar de olho muito, assim, em audiência. Se o negócio não tá agradando, vamos cortar as coisinhas, assim, tá boa? Vamos indo. Netflix não, ela já produz diretamente todos os episódios. Vai ser assim e vai lançar direto. Então vamos pro exemplo mais prático. Vamos pegar a série X, não importa qual série, e tem aquele personagem que é mega cativante. O próprio Big Bang Theory. É, aconteceu isso com ele. O personagem não é principal, só que ele acaba cativando as pessoas. Ele é um coadjuvante, enfim, ele é... Uhum. E acabou que hoje em dia, justamente por causa do público, a série toda gira em torno dele, pra conseguir mais audiência. Mas o que eu acho é o seguinte, é uma faca de dois gumes, certo? Quando você lança uma temporada completa de uma vez só, isso é, você meio que você perde aquele tempo de propaganda que você tem na TV, você perde a expectativa da pessoa, né? Tipo, o cara, geralmente quando você vê uma série na TV, você tem que esperar a semana, né? Então, tipo, você vê, tipo, na segunda-feira e fica reprisando o mesmo episódio. É uma série que ela se baseia em cliffhangers, né? Você tem que deixar sempre o cliffhanger pro cara voltar na semana que vem pra assistir de novo. O House of Cards, não. Ele te dá tudo, olha. Chega assim, ó. Toma. Assiste quando você quiser. Essa é a parte boa de você ter o streaming. Uhum. O streaming sempre vai estar lá. A série sempre vai estar lá. Você pode assistir a hora que quiser. Você não é dependente da boa vontade de um canal de TV ou da boa vontade da loja. Que, tipo, se for Amazon, ela te entrega em 2 dias. Olha aí! Delícia. Babaca. É, mas não, assim, você não é dependente disso, entendeu? Você pode assistir a hora que você quiser. Você pode voltar, pausar. Você pode mudar pra HD. Você pode vir em idiomas diferentes. Que, por sinal, a dublagem em português é excelente. E o Netflix, ele tá se tornando o que a HBO era. Tá fazendo séries boas, sendo que ele tá abrangendo um público que tá crescendo todo dia, que é a internet. Uhum. Então, quando você oferece desse jeito e você tá falando, a gente faz o que a HBO faz, sendo que melhor, porque a gente oferece desse jeito, que é um jeito mais prático, mais barato, de tudo de uma vez. Você não tem que ficar esperando anos pra ver, você não tem que comprar o DVD, então. Tem a questão também do próprio, claro, isso é do Netflix, mas é a acessibilidade, né? É você tá no seu celular, no metrô, e você poder assistir um episódio. Não, aqui no Brasil. Entendeu? Você tá à noite, madrugada. Não, vamos hipoteticamente aqui falando. No Brasil, ou, não. Por exemplo, às vezes você trabalha à noite, por exemplo, então você não consegue assistir o Premiere da TV a cabo, que é no horário, o horário nobre. Mas você pode assistir, sei lá, às 2 da tarde, se você quiser. Então, essa é a vantagem. A flexibilidade de horário, a flexibilidade de acesso, qualidade, que é essencial. Nossa, as séries que eles lançam, não só House of Cards, como Hemlock Grove ou Orange is the New Black, pra quem não assistiu, também são séries do Netflix excelentes. Eles te dão qualidade, conteúdo, tudo de uma vez. Essa é uma grande desvantagem, por exemplo, da HBO, que pra você tem que pegar um pacote de TV a cabo e pegar o HBO, que é um pacote mais caro ainda, né, da TV a cabo. Que ele já tá fora do pacote convencional, isso. Né? Isso, é por isso que a HBO, o pessoal acaba indo muito pra pirataria por causa disso, né, com essas coisas da HBO. Não que ela não ligue pra isso, afinal de contas ela ganha pra caramba, né? Tá perdendo dinheiro. Então, mas a Netflix tem isso que é tão barato, tão simples, tão fácil de acessar, que você não precisa piratear. Mas o que acontece? Os americanos aqui, eles têm um negócio que é o seguinte, eles não se importam em perder, eles se importam de não ter ganhado o que eles perderam. Então o que acontece? Quando você pirateia uma série desse jeito, eles não se importam, pode baixar, velho, foda-se, tá ligado? Mas o que eles se importam é tipo, porra, eu podia ter conquistado aquele público, o que eu fiz de errado? Então é aí que entra o Netflix. Tem até um estudo que diz que hoje, por exemplo, fazendo aí um paralelo com a HBO, que Game of Thrones é a série mais pirateada da história do mundo, todo mundo baixa aquela porra pra tudo quanto é lado. E aí, o que a HBO pode fazer? O esquema dela é, primeiro, tá tentando passar isso mundialmente. Então, ou seja, se você tem HBO, você consegue assistir todo mundo ao mesmo tempo. Segundo, eles sempre estão tentando soltar spoilers na fanpage deles. Se você segue a HBO ou, sei lá, Game of Thrones, eles vão te jogando isso pra assim, cara, não baixa depois, assiste com a gente, entendeu? entendeu? Coisa que o Netflix não precisa. Isso. Porque, cara, se você já tá pagando, vamos dizer assim, se você tá pagando um valor que é um valor muito razoável pra você ter o Netflix, pra que, que você vai baixar? Pra que, que você vai ter o trabalho de ir lá, baixar a série? Eu não sei quanto tá aí no Brasil, mas aqui no, nos Estados Unidos é tipo 7 dólares o Netflix. Aqui a conversão é quase a mesma, assim, é quase o quê? 16,90, 18? 16 e pouquinho. É, porque eles estão fazendo a estratégia de vou vender barato e todo mundo tem. E além disso, você pode ver que eles não ficam assim, ah, você assinou, só pode usar você. Pô, eu não, eu e meu irmão, cada um tem uma conta no Netflix, eu assisto ao mesmo tempo que ele, eu, os meus isso. programas, ele dele, a gente paga uma conta, vamos dizer assim, entendeu? Ah, e você pode fazer isso aí também em vários computadores, não precisa ficar sim, só você sim. no mesmo, eles não ligam muito pra isso. Isso porque sim. ele tem um programa de fidelidade, porque eles aumentaram o preço depois de muito tempo, e pra quem já é assinante antigo, ele, o preço manteve, né? Isso que é interessante. Manteve quer o mesmo, dizer, sim. É uma proposta diferente, quer dizer, a gente, é óbvio que eles querem lucro, claro, não é dizer que eles são bons samaritanos e que estão entregando entretenimento de graça. Mas eles estão visando um mercado que as pessoas ignoravam até pouco tempo atrás, entendeu? E eles estão investindo pesado. House of Cards é a prova desse investimento. O House of Cards, ele é muito importante. Ele deu um passo adiante pro Netflix, que o Netflix antes ele só transmitia, então pegava um filme que já foi produzido, ele pega as licenças de streaming e transmite, né? Agora não, agora ela tem o próprio produto, né? Que ela que financiou. Não só isso, e tipo, por causa de House of Cards, do Hemlock Grove e por causa do Orange is the New Black, ela ganhou oportunidade com empresas maiores de fazer outras séries. Então, tipo, tá todo mundo esperando, sei lá, o Demolidor. É, exatamente. Por aí, várias outras séries que ela vai lançar que vai ser conteúdo exclusivo dela. Então, tipo, porra. Eu acho assim, as pessoas agora buscam a Netflix pra poder transmitir os seus produtos. Isso que é legal, que o cara procura a Netflix e não é pra dizer, ah, bota minha propaganda aí. Não, o cara fala, ó, faz uma série aí que eu te pago, tá ligado? Isso é muito maneiro. Ela, tá ela acaba virando um selo, né? Sim. Depois de todo esse jabá, Netflix, patrocina a gente, por favor. Vocês estão né? de sacanagem. Só pra vocês entenderem a qualidade de House of Cards, ela foi nomeada pra 22 Emmy Awards e ela ganhou 4. Uma série vendida digitalmente, cara. E é uma série com 2 temporadas, né? Não é uma série que isso. tá, vamos dizer assim, tanto tempo aí passando. Eu não sei se vocês viram o Emmy desse ano, eles não ganharam nada. Seu... Eu até sei o que você vai falar. Aí o Doug liga lá pro cara e fala, ô, como assim a gente não ganhou nada? Como assim essa série X ganhou? A gente tinha um acordo. Ele é? A gente vai se ver. Eu tipo, nossa. A gente, pá, desliga o telefone. Eles, tipo, levaram numa esportiva gigantesca, tá ligado? And you can confirm that. We lost for best drama series. Hmm. Get Jim from the Academy on the phone. Thank you. Hi, Jim. It's Doug Stamper. I thought we had a deal. Mas então, agora falando de verdade da série, Tenshi, você consegue dar pra mim uma sinopse, mais ou menos, do qual é a temática central do House of Cards? Por que, que a gente gosta tanto dessa merda? A série mostra o personagem, né, que a gente, todo mundo, a gente falou aqui muito dele, que é o Frank Underwood, que no original é como, é Frank Unkhart, um negócio assim, né? É, alguma coisa assim. Que ele é o líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos da América, jovem. Só pra gente ajudar vocês a entender o que, que é isso. O que acontece? Aqui eles trabalham com maioria igual o Brasil trabalha. Então, o que acontece? Só que eles têm a Câmara bipartida, né? Você tem republicanos isso. e democratas. Você não tem PCO, PSDU, não, PTB, PDB, PQP. O que acontece? Não. A função dele, ele é o que chama de whip, que na tradução literal é tipo chicote. A função dele é chicotear os votos. Isso é, ele tem que conversar com as pessoas, saber o que elas querem, as pessoas que eu digo, os representantes do partido, né? Uhum. E juntar a quantidade de votos X pra na hora que tiver uma eleição de alguma pauta ou de alguma coisa, eles ganharem. Essa é a função do Frank. Exato. Então, quer dizer, ele tem que fazer com que o partido dele... Ele tem que apontar o partido na direção certa. Basicamente, ele tem que conhecer todo mundo. Isso, ele sabe as muambas, ele sabe o que cada um precisa, ele sabe o que cada um fez, ele tem que saber da vida pessoal de todo mundo, ele tem que saber dos podres. Ele sabe o caminho pra chegar nesse resultado, né? Isso. Ele sabe o que fazer pra chegar nesse resultado, não importa o que aconteça. Então, pessoal, a história, assim, da série mesmo começa quando ele ajuda nas eleições que leva à vitória do atual presidente da série, que é o Garrett Walker. Uhum. E o acordo que ele tinha feito com o presidente é que ele seria secretário do Estado como prometido, né? Ele chegou assim, ó, eu vou dar o whip nos votos, isso é, eu vou dar uma chicotada nos votos, eu vou ajudar você a se eleger e você me dá a função de secretário de Estado, que é uma função muito importante aqui nos Estados Unidos, beleza? É o cara que cuida de todos os foreign hinds, tudo que é de fora. Uhum. Política externa, né? Isso, política externa. Ele, às vezes ele chega a bater de frente com o presidente, porque ele tem muito poder, o secretário de Estado. Então, o que decidiu o atual presidente, né, o Garrett, que chegou e falou pra ele que não, ele não ia dar, ele ia nomear outra pessoa e manteria ele como whip lá na, tipo, na Câmara dos Representantes. Falou, olha, você é muito importante no que você faz, não dá pra isso, gente perder você lá. Em troca de miúdas, cara, você é tão bom que eu não posso tirar você daí, senão eu vou me ferrar. É, exatamente. Sua função é muito importante pro partido, eu não posso perder você nessa função. Mesmo eu tendo prometido. Isso. E tipo, e pro Frank, promessa é dívida. Isso. Se ele prometeu pra você, ele vai cumprir. Se você prometeu pra ele, ele vai fazer você cumprir. Dessa forma, ele fica meio puto com o presidente, ele fica putaço e começa a tramar a subida dele no poder. É, porque uma coisa que vocês talvez já tenham entendido, mas é que é um fator predominante do personagem, é que além dele ser muito vaidoso, ele almeja poder. Ele quer ser poderoso. Ele não quer ser rico. Exatamente. Igual a cabeça falou na abertura dele. Tem poder e riqueza. Quem acha que dinheiro é poder, são os mais burros de todos. Exatamente. O que ele quer é poder. Ele quer ser o cara. E quando isso é tirado dele, entre aspas, ele é traído, ou seja, impedem ele de conseguir o poder que ele quer, ele decide que agora ele vai tomar o poder da maneira dele. Doa quem doer. No começo da temporada, dá a entender que ele só quer foder o presidente. Ele quer ser, tipo, um personagem, vamos dizer assim, numa posição menor, que, tipo, o cara é só representante da Câmara contra um presidente. E ele quer, tipo, foder o presidente pra chamar a atenção pra ele, pra dizer, ó, teu presidente faz isso, mas eu faço muito melhor. Essa é o que dá a entender na série. Assim, que ele quer chegar presidente, você começa, assim, na metade da série, você começa já a entender, porra, esse cara daí, ele quer ou você voltar pro secretário de Estado, ou ele quer uma posição mais importante, ou ele quer ser o presidente. Uhum. Mas o seguinte, é como você vê a personalidade do Frank Underwood. Ele é um cara vingativo, bem vingativo e ambicioso demais. Né? Então, no começo, ele ficou meio assim, você me fudeu? Ah, eu vou te fuder agora, desgraçado. Exatamente. Eu vou te fuder você e toda a sua estrutura que se te mantém aí nesse poder. Eu vou derrubar um a um pilar por pilar e botar as pessoas que eu posso controlar. Assim. Isso. Então, bem como o título da série fala, House of Cards, né? Uma casa de cartas, né? Uma torre de cartas, basicamente. Em que você tem uma estrutura, mas se você derrubar as estruturas certas, ela ruí tudo. Você tira uma peça específica, ele inteiro desmorona, né? Isso. E é basicamente isso que ele tenta fazer. Ele vai desmoronar a base pra chegar até o topo e ele vai trocando pelas peças que ele acha que ele, são melhores pra ele, né? As peças que ele consegue controlar, né? Isso, exatamente. Na verdade, ele por si só já é essa peça que, se ele quiser, ele faz tudo desmoronar. Sim. Por causa da posição que a gente comentou antes. Ele é centralizador, né? Então, tipo, todo poder, ele não quer só o poder, mas ele quer o poder centralizado nele. É, mas ele tem uma diferença. Ele é inteligente. Os outros não percebem isso. Ele nota disso. Exatamente. Porque a gente percebe porque ele tem essa jogada de cena que eu acho fantástica. Assim, tipo, já aconteceu outras vezes que ele tá falando com o cara e às vezes ele dá aquela meio pausa no cenário e ele fica falando com você, ele entendeu? Quebra a quarta parede. Então, quando ele fala com você, é que você percebe a verdadeira personalidade dele. Porque o que acontece? As pessoas, ele é um santo. Sim. Você olha assim, pô, não é possível que o cara não tá percebendo que ele é um filho da puta. E aí, o que que eu ia falar? Só pra manter o estereótipo, no que ele é formado? Direito, pô. Direito. Advogado. Filha da puta, né, cara? Mas então, é isso que o Tenshi tava falando, é bem interessante porque é o seguinte, o House of Cards, ele tem uma estrutura que é uma estrutura que eu considero muito corajosa pra uma série que se baseia totalmente na realidade, que é o que o Jim falou, que é quebrar a quarta parede, que é o quê? O Kevin Spacey, como Frank Underwood, ele fala como você, o telespectador, diretamente. Ele se direciona a você. Isso tem duas funções dentro da série. A primeira, que é obviamente mostrar a mente dele e o que ele tá planejando, e o segundo é te explicar algumas coisas que você, leigo na política, principalmente norte-americana, precisa saber. Então, ele consegue te dar alguns diálogos expositivos sem ser redundante no meio de pessoas que não precisariam conversar sobre isso. Então, ele vira pra você e te explica alguma coisa que você, teoricamente, não saberia e que ficaria estranho ele jogar no meio de uma conversa de política. Olha, cabeça, eu te digo mais, isso aí tem na série da BBC, cara, que ele fala com você também, fala isso. Pra quarta parede, ele olha pra câmera, o personagem tá ali conversando e explicando direitinho o que que tá acontecendo, o que que sai na mente dele e o que que ele vai fazer. E isso provavelmente deve ser um resquício do livro. Provável. Não li o livro, mas suponho que o livro... Não, o livro não tem essa... não tem. O livro é bem contínuo, ele dá a entender que não existe essa quarta parede. Essa foi uma jogada da série. Então, no livro ele não fala com o autor. A série da BBC decidiu usar esse recurso e a série da Netflix também decidiu adotar esse recurso, que é muito bom. Ambas usaram muito bem, né? Esse é o momento que, quando você olha o Kevin Spacey olhando pra você, você fica naquela expectativa danada. Agora vai acontecer alguma coisa. Opa, vamos ver. E às vezes, ele só olha pra você. É fantástico. E às vezes, que ele só dá aquela olhada de canto, tipo, olha só o que eu te falei lá atrás. Dizendo, ó, deu certo. Ele, tipo, ó, armei tudo, ó, vai dar certo. Era como se ele tivesse não só manipulando os personagens na trama, mas te manipulando também, cara. Exatamente. Isso. É que nem aquele, o primeiro episódio da segunda temporada. Você fala assim, ele fica fantástico. O episódio todo sem falar com você, aí no final, você acha que eu esqueci de você? Esqueci de você, exatamente. Nossa, sente falta. Bom. I've opened some wine downstairs. I'll be down in a minute. Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. Don't waste a breath mourning, Miss Barnes. Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first, small, quiet, lapping up their saucer of milk. But once their claws get long enough, they draw blood, sometimes from the hand that feeds them. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. Welcome back. Aquilo, cara, é de arrepiar, porque você tá naquela... Porque você acaba, às vezes, esquecendo um pouco, você tá naquele ritmo, né? Porque a segunda temporada, ela já começa com um soco na sua cara, a gente vai trabalhar isso mais lá pra frente. Mas aí, quando ele vira e fala, olha, você acha que eu tinha esquecido de você? Quer dizer, você também é o cara que eu tô manipulando, entendeu? Eu não vou deixar você ir embora tão cedo, entendeu? Vem cá que eu vou te mostrar como eu consigo fazer o que eu quero da maneira como eu quero. É algo assim, você é minha testemunha de tudo isso. Eu não vou te deixar ir embora tão cedo assim, não, com todas as coisas que você sabe, meu amigo. Exatamente. E, cara, é muito bom, realmente, o personagem criado pra ele é um personagem que, ao mesmo tempo que ele é, assim, cruel, inescrupuloso, manipulador, você vira e fala, cara, eu quero que esse cara, foda-se, eu quero que ele seja o rei do mundo. Exatamente. Ele merece. Porque ele não procura só o melhor pra ele, ele procura o melhor, tipo, pra mostrar pros outros que ele é o melhor. Então, ele quer fazer o melhor. Sim, não o melhor de bom, mas o melhor de que vai funcionar, entendeu? Uhum. Então, não é porque ele fechou alguma coisa ou destruiu a vida de alguém que o foco dele não vai ser melhorar a vida, tipo, de bilhões. É, porque isso ele deixa muito claro, né? Eles sempre tentam mostrar pra você que, apesar de eles estarem trabalhando com poucas pessoas, entre aspas, isso tá sempre influenciando toda a população norte-americana. Apesar dela não tá ali diretamente, porque até a frase que o Jim falou, o Frank Underwood não ganhou nenhum voto, tudo que ele mexe, todas as parcelas da população que são envolvidas, acabam tendo algum tipo de consequência. Ele toma uma decisão específica de governo e aquilo vai influenciar a população vai reagir de uma forma e ele vai ter que, às vezes, superar isso, contornar ou então manipular aquela população pra fazer algo que ele quer que seja feito e que tenha a ver depois com o interesse dele. Porque toda a trama, ela é formada por teias e camadas de planejamentos e de mentira. Porque assim, à medida que ele conta pra um que ele vai fazer com o outro pra manipular o outro, ele já tá manipulando esse primeiro e manipulando um outro terceiro antes. E manipulando a gente também. A gente tá sendo manipulado nessa porra toda. Sempre. Não tenha dúvida. Ele não faz nenhuma jogada fora, então tudo que você acha que, você tá, tipo, tá tão chato, tá, tipo, meio água morna, mas, cara, ele tá preparando o terreno. Terreno pra cada jogada que ele faz. Então você pensa, por que ele tá ajudando esse cara, mas se ele vai fazer isso daqui? Aí quando você percebe que ele precisava fazer aquilo pra armar toda a estratégia dele, cara, é muito bom isso. Chega a ser um nível que, assim, você vê a série, beleza, você viu a série, você entendeu. Se você for rever a série, você vai ter todo um esclarecimento diferente e vai ser uma experiência completamente nova rever a série, porque você já vai ter uma noção porque ele tá fazendo isso ou aquilo e você já vai sacando, tipo, pedaço por pedaço a linha de raciocínio dele. E não só, tipo, caralho, ele fez isso por causa disso. E uma coisa que a série, ela mostra pra você por meio do roteiro é que é o seguinte, tudo deixa a ponta solta. Uma hora aquilo volta. Pode ser a menor coisa, a menor parte do plano, aquilo pode voltar e você vai ter que dar um jeito naquilo. Isso. Você nunca vai conseguir estar 100% protegido. Isso é muito bom. É por isso que ele tem o Doug, né? Isso. A função exatamente. Do Doug, exatamente. É o bombeiro, né, cara? As costas deles, é isso. Não, e é impressionante também que é um personagem que, cara, É que a gente fala muito do Frank, né, mas tipo, você tem que entender que ele tem aquelas pessoas que são pessoas de confiança dele. Uhum. E ele confia totalmente nessas pessoas. Ele sabe o que aquelas pessoas vão fazer e sabe mesmo que ela faça um passo errado, ela sabe que aquela pessoa fez o passo errado pra ajudar ele. Mais ou menos essas pessoas são o Doug e a Claire, né? Isso. Que são, tipo, a mulher e o braço direito dele. Ele tem essa parada. Então, o que acontece? Que a gente tava falando do Doug. Mesmo o Frank sendo muito foda, muitas vezes você percebe isso, que ele precisa de alguém pra se apoiar, ele precisa de ajuda. É muito interessante, talvez seja um dos pontos que mais me chamou a atenção, foi a forma como eles decidiram abordar o núcleo familiar do Frank com a Claire. Porque eles são um casal que, ao mesmo tempo que, obviamente, eles têm a questão amorosa, o relacionamento, uma família, eles fizeram sacrifícios pra chegar naquele nível de poder que os dois almejam. Então você vê a Claire, muitas vezes, tendo que abrir mão das coisas dela e suportar coisas que uma entre aspas, assim, vamos colocar assim, uma esposa normal não suportaria, porque ela acredita naquilo que ele prometeu, que eles iam alcançar aquele degrau. E eles têm um nível de companheirismo. Nossa, isso é fantástico. Tá aí uma coisa que eu achei fantástico, é o nível de companheirismo dos dois. Que muitas vezes você tem marido e mulher que brigam por besteira, cara. Tipo, e eles, cara, eles confiam nos outros. Não à toa que eles sempre falam que nós contamos um para os outros tudo. Isso. Então, eles sabem de tudo o que acontece um com o outro. Inclusive os chifres. Exatamente. E, cara, eles não se importam com isso. Assim, o chifre, tipo, nesse sentido, é algo que eles sabem que é como se fosse algo natural, entendeu? Quer dizer, pra eles, a questão de... a questão sexual é ínfimo perto ao que eles estão buscando. Isso. Entendeu? A grandeza do que eles estão buscando. Exatamente. Cara, se você dormiu com outro cara ontem ou com outra mulher ontem, sabe? Isso não pode, a gente não pode deixar isso abalar essa estrutura que a gente criou, esse companheirismo que é fundamental pra gente chegar onde a gente quer. Tanto que isso lá na frente vai ser mostrado como isso pode afundar alguém. A gente vai chegar lá. Isso, sim. Exatamente. Não, eles são cerebrais demais, são quase robôs, cara, na boa. Sim. Eles perdem o seu lado humano, assim. Ah, eu faço sexo com a outra pessoa porque eu quero. Não, você faz porque você tem essas necessidades carnais, tudo bem. Mas isso vai ter uma influência política porque você está planejando, ora bosta. Então você pode fazer isso. Não sei se é tão robô assim. Inclusive tem uma cena que a mulher do... a esposa... É sem spoiler, não. Sem spoiler. Calma, não, a esposa vira e fala pra uma pessoa X e vira e fala, ah, eu preciso ficar com alguém que eu não fique apaixonado só por uma semana. Então, tipo, tem uma coisa de sentimento. Eles realmente se amam, sabe? Não é só aquela coisa... Eles se amam. Não estou junto com ele só porque é conveniente. Não, eles gostam um do outro. Sim, uma das frases dele é tipo uma coisa assim, sei lá, eu amo essa mulher mais do que tubarões amam sangue. É uma parada assim, eles realmente se amam e eles têm um objetivo em comum. E eles fazem concessões que pessoas normais talvez não fariam pra chegar nesse objetivo. O Tench falou de um outro personagem que é o Doug, que também é muito interessante porque ele é o braço direito extremamente fiel. Não o braço direito, ele é a costa toda do Frank. Ele sim, é tipo, o colete à prova de balas do Frank é o Doug. O Doug é o cara que o Frank confia 100%, assim, ele não tem dúvida de que o Doug toma um tiro por ele, se precisar. E é fantástico, porque você acredita nessa relação. Você não tem dúvida de que o Doug, ele deve muito ao Frank e ele faria qualquer coisa que o Frank pedir para que o Frank consiga os seus objetivos. Até coisas erradas, vamos colocar assim. Na verdade, é um requisito que o Frank, ele sempre pede às pessoas quando ele recrutam, né, essas pessoas, que é absoluta lealdade. 100%. Isso. Não importa que situação, em que momento, se você vai se ferrar ou não, eu exijo lealdade total de você. Ele faz isso com o Doug, ele faz isso com o Peter Russo, ele faz isso com a Zoe também, manipula os dois últimos que eu falei também, mesmo assim, eles sabem o vespeiro que eles estão se metendo. E pune caso precise também. Claro, e dispensa também, tiver que ser dispensado nesse momento. Se for necessário, isso é fantástico, assim, porque realmente é uma frieza, mas porque você vê que ele tá mirando algo maior. Não é uma frieza porque ele é um filho da puta, tudo bem, também. Mas é assim, o que é uma relação interpessoal se comparado àquilo que eu quero chegar, ao meu objetivo de ser um homem extremamente poderoso. Ele até fala, ele tem algumas questões de fraqueza, tem algumas frases, House of Cards é inteiro formado de frases fantásticas de efeito, deixa você pensando, mas ele fala algumas, por exemplo, sobre você fraquejar, sobre você ter piedade, que o cara não pode ter piedade, quando é até uma cena forte, onde ele toma uma atitude que os amantes dos animais não gostariam. Isso é logo do primeiro episódio. É, no primeiro episódio, bem no começo. É no primeiro episódio? Mas eu sei que é no começo. É, logo, ele fala sobre o sofrimento. É, eu não consigo ver sofrimento, é uma coisa assim, tipo, eu não consigo ver pessoas sofrendo, é tipo, não é sofrimento sem sentido, à toa, ele vira e fala assim, o primeiro episódio, é assim, ele vê o cachorro foi atropelado, aí ele vira e fala assim, eu não vejo sentido nesse sofrimento à toa, ou seja, porque o cachorro já tava condenado, ele ia ter que morrer de qualquer jeito, entendeu? Aí ele virou e falou assim, eu vou matar com as minhas próprias mãos do que deixar o cachorrinho sofrendo aí, e ele mata o cachorro. Não, é como ele disse, existem dois tipos de dor, né, aquela que te torna mais forte e aquela inútil, aquela que só fica sofrendo, e eu não tenho paciência pra coisas inúteis, então, olha só o que ele faz com um cachorrinho, eu não tenho paciência com você. você sofrendo. E não é uma coisa idealizada ao ponto de que, ah, meu Deus, ele, né, a melhor coisa do mundo. Não, porque você vê que ele tem problemas. Tem até uma das frases dele é que ele fala, acho que, de liderança. Ele fala que a liderança é uma coisa maravilhosa, mas você tem um preço, a solidão. Porque você lidera sozinho. Ninguém lidera em grupo. O líder, ele é sozinho. E ele tem que ser forte sozinho. Ele não pode fraquejar. Tanto que é por isso que ele acha que o atual presidente não merece o cargo. Porque que ele é fraco, é indeciso. O atual presidente, ele é um cara muito mais legal, mais articulado, mais aberto, mais manipulável do que um líder deveria ser. E ele fala, fui eu que coloquei esse cara lá. Foi graças à minha capacidade como um líder inferior, que era o líder ali daquela câmara, que colocou ele lá em cima. Essas subtramas, as intertextualidades, essa construção de como funciona o governo norte-americano é muito bem feito. Até vale ressaltar que a série é uma série muito densa e muito complexa. Isso, ela é bem pesada. No sentido pesada, não de, tipo, beleza, acontecem umas coisas, mas nunca é muito explícito. Ela é pesada no sentido que você tem que ter calma pra assistir ela. É, você não assiste na hora do almoço, né, no metrô, não. Você tem que parar, sentar e procurar entender. Porque apesar da narrativa ser muito boa, ser muito fluida e tentar te ajudar, ela é uma série densa, é uma série pesada, ao ponto de que ela cansa você, porque ela vai precisar muito do seu raciocínio e da sua compreensão, entendeu? Porque ele apesar de ele mastigar muita coisa, ele não vai ficar ponto por ponto explicando pra você. Tem coisas que você tem que pegar no ar. Por que que ele tá assinando esse projeto tem que passar, aí lá na frente vão falar desse projeto, você vai ter que lembrar por que que ele tentou aprovar aquele projeto de lei. Então, assim, ela demanda muita atenção, porque ela tem muitos focos ocorrendo ao mesmo tempo. Nuances. Não, eu digo até muitos mini arcos rolando ao mesmo tempo, do Frank, da mulher dele, aí da repórter, do não sei o quê. Mas essa é a parte interessante. Esses mini arcos parecem ser isolados, mas eles estão sempre conectados ao objetivo final. Então você não tem ponta solta. Com certeza. Nada é gratuito. A série, o foco principal dela é o Frank. A gente já comentou isso, ponto. Mas se o foco fosse só ela, a série meio que ia perder um sentido. Porque você tem personagens coadjuvantes que são muito bons. Então esses mini arcos são meios para você se aproximar e entender qual é a função deles perto do Frank. Qual é a função deles no arco principal. Então, cada arco tem a sua importância. É pra isso que existem eles. Exatamente. Assim, alguns eu não ligo depois, cara, mas é boa. É, tipo, tem uns arcos assim, na segunda temporada tem um arco que é bem chato, meio sem sentido, que você sabe que meio que vai se resolver. Mas, assim, na primeira temporada, os arcos que você começa a perceber, principalmente, assim, a Claire ganha uma importância muito grande na segunda temporada. Na primeira temporada, ela é aquela mulher que é mulher modelo, que tem que ser a mulher modelo, que tem a ONG dela lá e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Na segunda, não, cara. Na segunda, foco nela já é, tipo, quase, sei lá, 60% pro Frank, 20% pra ela e 25% pra todos os outros. Então ela ganha uma importância muito grande. É, a conta não bateu. Não, 60 com 20, 20, pô. E você falou 25%. Você falou 25% na segunda, mas tudo bem. Ah, falei 25, desculpa, é 20, 20. Tudo bem, 105%, whatever, né? É... Gaffney, we had our own brand of diplomacy. Shake with your right hand, but hold a rock in your left. Um conselho pra quem quer começar a assistir House of Cards. Eu diria assim, depende do seu senso de moral quando você tá vendo essa série. Claro. Tem umas coisas que pode te perturbar, né? Sim. Porque a gente tá falando de politicagem. Muitas coisas. Essa politicagem tem muito esse jogo duplo, né? De pessoas, de manipulação dali, traição do outro lado, né? Pra um bem maior. Tem que entender, né? Que se você tem um senso de moral, assim, mais idealista, você vai ficar meio chateado, né? Com o que você vai ver ali. Não, é porque o que acontece aqui nos Estados Unidos, eles meio que têm uma fundação política maior do que no Brasil. No Brasil a gente tem aquela meio mania de não se discutir política, claro. Não procurar saber da política, é meio um circo de horrores. Aqui sim, não, política é algo muito sério. Lá, o representante do Estado, ele é um cara que a pessoa vai atrás. Isso. Se ele fala sim, a galera que confia nele vai falar sim também. Ele é um cara importante, ele tem muito mais visibilidade do que qualquer governador de Estado tem aqui. E não é à toa que os representantes aqui, você não vê tipo Jackie Chan da motinho, não. Os caras se apresentam de terno e gravata. Se apresentam no linho. Então, o que acontece? Eles se apresentam de um jeito onde eles não podem revelar o passado sujo deles. Então, vamos dizer, sei lá, um exemplo assim, meio besta, mas... Ele atropelou um cachorro da vizinha antes de se eleger. Pronto. Isso daí tem que sumir, cara. Porque senão, os concorrentes vão dizer, tá vendo? Esse cara daí, nas políticas dele, ele defendia o meio ambiente e todo mundo, mas ele atropelou o cachorrinho e foi embora. Então, o que acontece? Eles são caras apresentáveis e são caras... Tipo, não tem um político burro, tá, gente? Vocês podem falar, ah, o Bush, cara burro. Não. não existe. Não, todos não. Eles são bem estudados, bem instruídos, e todo mundo que tá ao redor deles também são pessoas muito inteligentes. Sim. Então você não vai ter um político tipo, sei lá, Tiririca. Frank Aguiar, né? Sei é, lá. Tipo isso. Mas é isso que você vê bastante na série House of Cards. Você vê a rede de intriga que é gerada, que é criada, a pessoa vasculha bem um passado, assim, desse cara que tá me ferrando, eu quero derrubar ele. É, vai lá e descobre alguma coisa dele, né? É, tipo assim, o cara era um editor de um jornal, só que não foi ele que escreveu uma matéria lá, mas tá associado ao nome dele que vai sujar o nome na posição dele atual, né? Então eles criam essa rede de intriga. Não precisa ser verdadeiro. Exatamente. Mas é só jogar o público e o público vai questionar e vai jogar contra a opinião pública, total. Isso pode derrubar o cara. Afinal de contas, é o público que elege. Exatamente. E a gente sabe, e a gente sabe muito bem que a opinião pública não precisa de uma condenação efetiva. Se ele se convencer de que aquele cara fez algo errado, independente das provas, ele fez. Para efeito de voto, já era. Esse cara tá queimado. Sim. Entendeu? E como a gente fala, é uma série cheia de manipulação. Então ele vai manipular o público nessa questão. Com certeza. Ele vai tentar encontrar esses podres, assim. E é interessante, porque eu acho que, assim, é, apesar de tudo, a série, ela tem um cuidado de tentar te mostrar o porquê do Frank. Você meio que entende. Tem um episódio que eu gosto muito, que é o episódio onde ele é chamado pra fazer pra inauguração de um prédio. E aí ele tem um monólogo muito interessante sobre o que é ser alguém que vai ficar marcado na história. Que ele fala, olha, esse prédio tem o nome de fulano de tal. Esse cara, ele vai ser um monumento. Ele vai ser lembrado. Ao contrário que aquele outro fulano de tal vai ser esquecido daqui a 10 anos. Então a grande questão dele, ele não quer ser esquecido. Ele não quer ser mais um que passou por ali e acabou. E ninguém mais lembra desse cara, entendeu? Ele quer ser um monumento. É o que ele falou. O poder é um monumento que tá ali pra sempre. Então você acaba simpatizando com a ganância do personagem. Você olha e fala, cara, eu consigo entender por que ele tá querendo isso. Tanto que você acaba torcendo pra esse filho da puta. Você vai, Frank, vai, cara, vai. Isso que é muito legal da série. Isso nos remete àquela frase que o Cabeça falou na apresentação, né? Porque as pessoas acabam diferenciando poder ou dinheiro, né? Porque ele, como ele compara, o dinheiro é como uma mansão que tá ali, tá grande, daqui a 10 anos ela rui e o pessoal esquece dela. Ou como um poder, que é um prédio assim, meio velhinho, meio caído, mas tem uma estrutura tão forte que ele tá ali de pé ainda. Uhum. Exatamente. Então as pessoas vão lembrar dele, pra quem tem poder. E isso é muito mais importante do que ter milhões na sua conta, entendeu? Isso. You've made your point. Have I? I hope so. Such a waste of time. He chose money over power. In this town, a mistake nearly everyone makes. Money is the McMansion in Sarasota that starts falling apart after 10 years. Power is the old stone building that stands for centuries. I cannot respect someone who doesn't see the difference. Ele valoriza as pessoas que sabem essa diferença e que buscam o poder. E não aquelas pessoas que vão trocam o poder pelo dinheiro, como tinha o lobista dele lá, o assistente dele, que ele fica bravo com isso. Que também é um puta personagem também. A primeira coisa que ele vira e fala quando aparece o personagem é: nossa, eu odeio gente assim. Isso. Confunde dinheiro com poder. É o Remy Denton. Remy Denton. Isso. É, em comparação, ele fala assim, o Raymond Tusk, por exemplo, ele sabe a diferença de poder e dinheiro. Por isso, ele é um rival à altura. A gente tá riscando aqui a superfície dos spoilers, tentando se segurar, porque é o seguinte, o House of Cards é uma série que, se a gente der um pequeno spoiler, ele pode estragar muito a sua experiência, a sua evolução na série. Então a gente vai fechar aqui pra quem ainda não assistiu ou assistiu 2 episódios e não quer tomar spoiler. Então, assim, alguém quer dar algum fechamento? Um fechamento pra quem não assistiu tudo ainda e pra fazer o cara querer assistir. É barato e é bom. Partiu. GG falou, valeu, né, cara? Valeu, falou. Tem uma última mensagem aí. É realmente é muito sério. Você que tá aí pensa assim, ah, foda-se, eu vou ouvir assim mesmo. Não, é sério. Essa a gente tá falando realmente vai estragar muito, não é brincadeira. Porque nem sempre é sério. A gente vira e fala assim só por. Ah, sim. Porque tem gente que chia, não sei o que, não. Mas dessa vez é realmente muito sério. É tipo assim, estragar uma experiência de vida. Pare aí, vá maratonar a série e volte depois pra pegar parte de spoilers. Exatamente. Mas então, deixando aí, realmente vão atrás de House of Cards. Se o que a gente falou aqui te interessa de alguma forma, porque querendo ou não, é, às vezes não é uma série tão densa assim, às vezes não é o que o cara procura. O cara quer uma coisa mais leve. Então, talvez não seja a sua série. Mas, assim, se você teve um mínimo interesse, vá atrás e depois escute a gente, ok? And the butchery begins. Bom, Bom, então, começando aqui essa parte de spoilers, o que, que vocês acham da série que mais chamou a atenção de vocês? Tipo, qual foi o ponto, a cena, o momento que vocês falaram, caraca, isso é diferente, tem muito potencial, assim, que realmente te embasbacou? Aquela lá com o trem. Segunda temporada, só antes disso, porra? Pô, quer dizer que você viu a primeira temporada inteira sem se embasbacar. É, tava ok. É isso mesmo. Ah, já vi isso em outros lugares. Olha, pra começar, eu já gosto. Ele manipula o cara lá da reforma da educação, né? Ah. Ele assim, não, se seu projeto tá aqui, ele não tá lá grande coisa, eu faço um projeto bom pra você, eu vou te ajudar bastante. E ele entrega esse projeto rascunhado, assim, do cara pra imprensa. E isso gera toda uma bola de neve, assim, que vai derrubar o cara e vai deixar ele lá no governo. É uma maravilha isso. Isso é muito bom. Olha, a primeira vez que eu falo assim, nossa, que bagulho foda. É logo no começo, quando ele tá numa reunião com a repórter. Uhum. E ele tá passando porque ele passa formações privilegiadas pra repórter, sim, certo? Certo. A Zoe. Isso. Sim, a Zoe. Aí vira e fala assim, ah, quer dizer então que o próximo a ser eleito pra cargo X vai ser essa mulher? Daí ele vira e fala assim, não, se você publicar, aí sim será. Cara. Mais ou menos nesse sentido. Tipo, depende de você. Aí você pensa, caralho. É, tipo, depende de você, você que vai decidir. Isso, é uma parada bem legal que ele mostra. A política é forte, mas a mídia é mais forte ainda. Então, ele sempre anda do lado da mídia. Todas as ações que o Frank toma, ele tá tipo, ah, eu vou dizer só isso daqui, eu vou dar isso daqui pra ela, porque eu sei que se ela publicar isso, vai revolucionar tudo. Vai fazer uma diferença, exatamente. Mesmo que não seja verdade, que seja qualquer tipo de informação, uma puta besteira, isso vai causar um efeito que vai ser benéfico para mim. É, inclusive depois, é que a mulher lá, que é dona do jornal, pergunta assim, nossa, e como é que você descobriu antes mesmo da candidata, que era amiga pessoal dela, que ela ia ser eleita? Cara, exatamente. Aí você pensa, ah, se ela soubesse. Ai, ai, ai, bobinha, tolinho. Tolinha, sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Uma coisa que eu gosto muito é todo o arco do Peter Russo. Eu acho que ele tem uma virada, porque assim, ele constrói e você vai acreditando que o Peter Russo vai ser o cara que vai puxar o frame. Vai ser o trampolim do Frank, né? E aí, quando ele... Gente, já tem spoiler, tá? O último aviso do tendo de ligar essa porra agora. E aí, quando ele mata o Peter Russo e ele consegue transformar essa situação numa situação onde ele vai pra vice-presidência, é animal, cara. Porque você fala, cara, como? Porque tudo deu errado no plano dele. Mas ainda assim, ele conseguiu virar a mesa e ir pra segunda maior posição dos Estados Unidos. E sem um voto. Sem um voto. E faz muito sentido. Não é nada forçado, não é um Deus Ex Machina, não, cara. Toda a evolução lógica do processo do cara e pegar aquele partido pra eles não perderem a base democrata, não sei o que, aí toda eles tentando, ah, quem que pode ser o vice-presidente, ele nunca colocando o nome dele, ah não, eu acho que fulano de tal é uma boa ideia, né, ele nunca jogando a verdade. Isso, ele sempre faz a jogada, né. E aí o nome dele aparece e ele, nossa, mas sabe, como se ele não esperasse. Puta, é demais, assim, é uma virada. Esse cliffhanger, que é meio que o final da primeira temporada, é animal, porque você não esperava de forma alguma que esse fosse o desenrolar da série. Não tem como. O do Peter Russo eu vejo bastante como uma curva, né, durante a série. Ele, assim, ele começa na merda, né, porque ele é um congressista whatever, que ninguém liga pra ele, fraquinho. E, assim, ele é pego, assim, numa blitz da polícia, assim, com drogas, com uma prostituta. E alcoolizado. E alcoolizado. Ele se ferra bastante. Aí o Frank, ele tava com esse seu plano ambicioso lá de derrubar toda a estrutura de poder. E ele precisava de alguém controlável, facilmente, que ele podia pegar. E ele acha esse cara, o Peter Russo. Esse cara sofre demais. Ele manipula total, né, o Peter Russo, assim. Então, assim, ele tem todo aquele projeto dele lá no hangar, né, da doca de navios. Ele é obrigado a derrubar esse negócio por causa que o Frank falou assim, não, eu vou precisar quebrar esse negócio pra favorecer outra pessoa. Você é um garoto de recados também, eu vou te usar pra convencer um outro cara ali, pra ele faça uma falsa confissão, né, pra mim. Ele é uma ferramenta total, né. Quando estão treinando ele pra senador, cara, é muito foda. Eu acho, claro, o treinamento, nossa, dele pra senador muito foda. Porque você vê o crescimento do tipo de um cara alcoólatra, drogado, que só fazia nada, pra um cara realmente centrado, que consegue pensar, agir como um verdadeiro candidato a senador. Você vê a expectativa do crescimento dele, né, de melhoria, como ele se trata, como ele vai ficar bem, isso, como ele vai se achando uma alegria pra ser candidato a governador, e de repente tudo vira uma merda depois, cara. Sim. E o Frank fala assim, ok, você já deu o que eu precisava, vou te dispensar agora. Exatamente. Eu vou te fuder pra te dispensar desse jeito. E ele meio que fode o cara matando ele. É, então, não, eu vou te ferrar numa entrevista com a imprensa. Nossa. Eu preciso te ferrar porque isso vai favorecer o outro cara que eu quero tomar o lugar dele. Então vai assim, sinto muito, você você fica com uma raiva do Frank nesse momento, porque assim, Peter tava tão legal, ele tava tão, uma coisa tão divertida, tão ele tava esperançosa. Num ponto em que ele queria melhorar, ele queria ser uma pessoa melhor. Você vê que ele tenta, né, ele quer fazer o melhor pro estado dele, ele quer ser um bom pai, ele quer formar uma família com aquela que é a secretária. A secretária lá. O tempo todo ele sempre quer ser melhor, até quando ele tem que se fazer lá, não proteger a base militar lá. Uhum. E mesmo assim, ele fica naquela dúvida ética. Não, mas eu fui eleito porque eu prometi que não ia. Exato. Fechar o negócio. Não, mas não sei o que, mas a política. Fica nisso, sabe? E depois ele conversa com os caras que estavam desempregados. Não, eu tenho outro plano, eu vou trazer emprego pra vocês 2-3 anos depois. Olha isso. Só, maneiro. E vai o Frank e corta as asinhas. Sinto muito, cara, sinto muito. Sua utilidade já tem um prazo de validade. Já era. Uma outra coisa legal também de falar é que, tipo, o Frank, a gente só tá falando bem dele até agora, mas uma coisa legal é que durante a série ele também erra. Sim. Principalmente a segunda temporada. Sim, sim. É que isso também já acontece logo na primeira temporada, que é que tem um projeto de lei de reforma do escolar lá, e ele vai num debate ao vivo, e ele não tava muito preparado pro debate ao vivo. Ele vira até meme no YouTube. É, então, porque ele começa a falar umas besteiras, coloca a mulher dele do nada pra tentar ganhar, né? Pra tentar salvar e tal. E aí ele caga tudo, né? E aí ele vê, pô, aí ele vai ter que se reerguer, entendeu? Porque ele erra também. A segunda temporada, na verdade, é engraçado, porque a segunda temporada, elas são as pontas soltas do Frank voltando pra atormentar ele, né? Desde a Rachel, que era tipo a prostituta whatever que foi contratada, que eles não podem deixar ela solta, porque ela pode botar tudo a perder. Falar no jornal. Né? Até a repórter do jornal, que tem a cena aí que o Teixe gosta tanto, que é, eu acho, porque assim, essa cena até é legal colocá-la no contexto, porque é o seguinte, na primeira temporada, quando o Frank ele acaba matando o Peter Russo, ele causou meio que um cisma entre a galera que assistia. Muita gente entendeu e muita gente achou forçado e falou, não, tá errado, forçou a barra demais. E essa polêmica fez os produtores, na segunda temporada, darem essa cena onde ele mata a Zoe e falar assim, cara, acabou o mimimi? Se eu tiver que matar, eu vou matar e ponto. É isso, ele corta o mimimi e fala, acabou, velho. Eu tô chegando no meu objetivo e tem gente me atrapalhando que não vai largar o osso. Porque é uma morte tão seca, tão assim, sem sentimento e, cara, é tipo, ele faz, é isso que eu preciso fazer, toma, acabou. Sem remorso, sem nada. Isso que me deixou um pouco indignado, porque a Zoe, essa repórter que a gente tá falando, ela na primeira temporada, ela é a terceira personagem mais importante da série, né? Atrás do Frank e da mulher lá, Claire. Então você vê bastante a história dela, como ela gira assim, né? Como ela é manipulada pelo Frank, mas ela é inteligente pra caramba. E assim, depois ela fica contra o Frank, né? Por causa dessa morte do Peter Russo, que ele investiga. E na segunda temporada começa, no primeiro episódio ela morre. Porra, já no primeiro episódio já matou ela, cara. É impressionante. Por que já matou no primeiro? E aí você vai ter o outro repórter que vai atrás dessa história que o Frank vai acabar com a vida dele, que é o Lucas, né? Lucas, que era o namoradinho. Porque assim, explicar casos amorosos. A mina transou com o Frank e depois ela transou com esse cara. Aí ele se apaixonou por ela e falou, não, você matou ela, vou te fuder. Aí o Frank fala assim, ah, você não vai me fuder não, porque eu vou te fuder primeiro. E aí ele prende o cara como um cyber hacker federal. O cara vai ficar tipo preso pra sempre, velho. Pela CIA. 10 anos. Eu fiquei com dó desse cara. Nossa, não, ele tava brincando com coisa que não devia ter brincado. É, exatamente. Deep Web, não sei o quê. A outra repórter já tinha percebido, cara, se ele matou a Zoe, ele é capaz de qualquer coisa. Ela vazou. Ela pulou fora. Pulou fora, foi escrever de plantinha e animal, não sei na onde. E é isso, entendeu? Esquece. É, mas é que ela também já tinha, passado na história dessa outra pessoa. Que assim, essa outra repórter não gostava muito da Zoe e depois elas ficam amigas. Ela já tinha experiência com coisa pesada assim, só que tipo, por mais experiência que ela fala que já tinha levado ameaça de morte pra casa, nunca chegou realmente a consumar mortes, entendeu? Por mais pesado que fosse o tipo de investigação que ela tinha. Isso, exatamente. E aí, entrando já um pouco na segunda temporada, toda segunda temporada é o plano do Frank de como roubar o cargo de presidente dos Estados Unidos, que ele tá como vice, só que ele sabe que ele não, primeiro, ele, como ele tá no mesmo partido, ele não poderia na próxima eleição sair como candidato. Não é aqui igual ao Brasil que o cara muda de partido. Você tem que mudar pro outro lado oposto da moeda. Você não pode, não é simplesmente, ah, vou sair como presidente pelo partido da causa operária. Não, não funciona assim. E segundo, ele não tem metade da visibilidade que o presidente tem. Ele nunca ia ganhar numa votação aberta. Porque ele é um cara que, como pela função que o Tente falou de Whip, ele não é um cara público. As pessoas, apesar de conhecerem um pouco o Frank Underwood, ele não é um cara bem visto, ele não é um cara que as pessoas pediam pra ser presidente. Então ele teria que fazer isso por dentro. Analogia, ele seria meio que o faxineiro. É. Tipo, é importante pra caramba que precise dele. Ele deixa as coisas em ordem, mas ninguém sabe o nome do faxineiro. Exatamente. The road to power is paved with hypocrisy and casualties. Never regret. Assim, só pra deixar bem explicado, pode ficar um pouco confuso aqui, mas vamos definir o que acontece na primeira e na segunda temporada. Isso. Então, assim, vamos tentar entender direitinho. Assim, na primeira temporada, a gente vê, então, todo esse começo do Frank, assim, né, que ele foi traído, né, pelo presidente, ele não conseguiu ser o secretário de Estado, então ele tem todo o plano dele de derrubar toda a estrutura do presidente e que mantém ele lá. Então é o seguinte, teve o cara do Ministério da Educação, em que a base política do presidente eleito era a educação, ele derrubou o cara lá. Ele apresentou, assim, uma coisa tão controversa, eu vou apresentar um novo projeto e eu vou ganhar confiança dele e você parte do governo também. Eu vou ganhar grande confiança do presidente nesse momento. Isso que é legal. Uhum. E aí tem toda essa parte também de que ele precisa manipular a Zoe, né? Que é a jornalista que ele vai vazar informações pra que isso abale a estrutura lá na Casa Branca ou no Congresso também, pra benefício dele. E tem o arco também do Peter Russo, né? Que ele é um jovem congressista que ele pegou os podres dele e conseguiu deixar ele na palma da mão dele, né? Pegar a lealdade do cara. E isso vai enrolando bastante na primeira até tantos 10 episódios mais ou menos assim, em que a gente vê que o Peter Russo, ele acaba sendo candidato ao governador lá da Filadélfia, né? Pensilvânia. Governador da Pensilvânia. Então, assim, eu vou botar esse cara como governador da Pensilvânia. Olha que maneiro. Porque, assim, vai ser uma renovação de imagem. Isso é maneiro. Só que acontece tanta merda aqui, é o seguinte. O que que o Frank acaba decidindo, assim? Cara, eu tenho um plano melhor, ó. Olha só, esse cara que tá correndo ao governador da Pensilvânia, cara, ele vai se ferrar, ele vai cair. E é o seguinte, o cara que é o vice-presidente atual, ele não gosta de se executar como vice-presidente. Ele tava muito feliz dele sendo governador lá. E aí ele acabou sendo obrigado a ser o vice-presidente. Então, o candidato, né? Calma aí, que você tá comendo coisas. Você tá comendo coisas, né, Sage? Diga. Primeira não. coisa, ele tá pegou bem, o Peter tá Russo. Ele tá bem, só achei um pouco confuso. Sim, mas tem que falar, por que que ele vai virar? Porque, tipo, ah, eu sou vice-presidente, por que que eu iria lá pra Filadélfia? Não, ele foi escolhido, ele era o governador da Filadélfia e foi escolhido pelo presidente. É porque ele já tinha sido governador antes desse lugar. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa importante. É o que é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Nos Estados Unidos, você pode se eleger e continuar no seu cargo enquanto você é eleito. Não é igual no Brasil que você tem que sair do cargo pra se poder se eleger. Aqui, por exemplo, você é governador, sei lá, vamos dizer, do Connecticut, ok? Connecticut, beleza? E você quer ser presidente. Você pode se eleger a presidente e continuar sendo governador, entendeu? Se você não ganhar a eleição, você continua sendo governador. Se você ganhar, o seu vice entra e você vira presidente, entendeu? Só pra explicar pra quem não entendeu. Tá, mas o que aconteceu é o seguinte, o vice-presidente, ele era ex-governador da Pensilvânia, e agora ele tava executando a função de vice-presidente, mas ele não gostava de ficar ali. O Frank sabia disso, né, porque ele já conversou com o cara, né, e ele entendeu assim. Então é o seguinte, ó, você quer voltar a ser governador da Pensilvânia? Olha só. Ah, quem sabe, era legal, era maneiro, sabe, fez um bate-papo com o cara lá. Ele era importante, esse cara tinha um complexo de importância. Isso. Ele tinha poder. Não, então o que acontece? Quando ele era vice, o presidente meio que botava ele de lado pra tudo, então ele meio que ficou apagado da política, ficou apagado da mídia, e essa ânsia de poder que ele tinha não era suprida. Diferente de quando ele era o governador. Quando ele era o governador, ele era o centro das atenções, ele tinha poder, ele fazia o que ele queria, ele tinha importância no cenário político americano, entendeu? Isso. Uhum. E isso que o Frank aproveitou. Isso. Ele falou, ó, o Peter Russo morreu aí, a gente tá precisando de um candidato. Você quer, tá afim? Porque, e aí tem aquela coisa, ele nem poderia dizer não, porque os democratas precisariam daquele estado, eles não iam poder perder aquele estado. Exatamente, oh, é um estado muito importante aqui, velho, até. Pensilvânia, nossa, pô. Pensilvânia é um estado importantíssimo. Então, o que aconteceu? O Frank, ele matou o Russo, criou a vaga de governador, o cara que era vice-presidente voltou a ser governador e abriu a vaga pra vice-presidente, olha só. E ele tentou fazer o lobby dele pra virar o vice-presidente. Só que no final da temporada apareceu um cara muito, assim, uma trava, né, pra história, que é o Raymond Tusk. Isso. Quem é esse cara? Esse cara é um cara multibilionário, ele tem relações com energia nuclear, e ele precisa conversar bastante com o presidente. Ele é o seguinte, ele é um grande amigo do presidente, só que eles não mostram isso publicamente, né? Então é o seguinte, o presidente tinha dito assim, ó, Frank, ó, eu vou oferecer a vaga de vice-presidente pra esse cara Raymond Tusk. Vai lá, fala com ele e vê o que você acha. E ele vai falar assim, ah, beleza, tá bom, é um cara lá cheio da grana, no empresário, Só que ele não, ele vê que o Tusk, ele tem relações com o presidente, né, como grandes amigos, e na verdade ele tá sendo usado, tá sendo observado. Então o Tusk, ele é carne podre também, cara, assim como o Frank. Ele não é só carne podre, ele, o que é importante é que ele tem dinheiro e poder, e ele gosta do poder, e ele gosta do que ele faz. E ele tenta fazer uma coisa que o Frank odeia, que é pedir um favor pra ele sem um retorno. Então, vou fazer uma coisa e esse é um favor, cara, que eu vou cobrar futuramente. E o Frank odeia que fazem isso com ele. Exatamente. Eu que vou cobrar o favor de você, cara. É, porra. Porque aí ele tá na posição mais baixa, né? Quer dizer, o Tusk tem uma coisa que o Frank quer. E aí o Frank vai ter que se ajoelhar pra conseguir isso, né? E aí ele tá na posição que ele menos quer estar em qualquer lugar do mundo. Sim, e é isso que eu gosto no finalzinho dessa temporada, que eu assim, ah, não vou conseguir um acordo nenhum, que o Frank falou assim, o que eu posso te oferecer? Eu não vou ser abaixo de você, posso fazer ser aliados, tá bom? Exatamente. Tá bom, como última carta, assim, eu vou ser aliado de você, não sei como, mas assim, e você me oferece essa vaga de vice-presidente, que ele vai dar aprovação pro presidente. Esse é um cara que eu aprovo pra ser o vice-presidente. Exatamente. E no fim termina isso. E tem mais também, não é só isso, é, o lance é o seguinte, o cara também, ele, que assim, o presidente ele tinha que, ele tava tipo no limite pra falar quem era o vice-presidente. Então tipo assim, ou ele pegava o Frank, tem esse lance também, ou ele pegava o Frank e ia ter meio que um, esse acordo com ele, ou ia ter que pegar uma outra pessoa que talvez ele não tivesse tempo de avaliar. E ele não tivesse controle, né? Sim, e isso, eu não sei se vocês comentaram, mas é legal como eles introduzem o Raymond Tusk na série, né? Que quando ele chega precisando do vice-presidente, o presidente chega e fala, ó, você vai conversar lá com um cara tal porque eu preciso que você discuta com ele, um tal político lá, se ele vai ser mesmo um bom vice-presidente. Ele manda pro Raymond Tusk e bem assim, na metade do episódio que ele percebe que o cara tá analisando ele e eles não estão analisando o cara. E uma das coisas que eu acho mais legal em relação aos dois é que o Frank, quando tá falando com o Raymond Tusk, é o Frank. É o Frank que conversa com a gente, entendeu? Não é o Frank que conversa com todos os outros coadjuvantes na série. Ele é o mesmo Frank que fala pra gente das intenções das pessoas, quem é imbecil, quem não, é o mesmo que fala com o Raymond Tusk. A mesma entonação, o mesmo nível de poder, a mesma coisa. Exatamente. E assim, ele termina então como sendo o vice-presidente, como ele conseguiu, a última cartada, ele conseguiu convencer o cara, né? Exatamente. E a segunda temporada é toda essa, tem um braço de ferro desgraçado entre o Frank e o Tusk. Tusk. Na verdade é mais um jogo de xadrez, que cada um começa a mexer as suas peças tentando, porque chega um ponto que eles vão virar inimigos mortais. Um vai tentar destruir o outro. E aí a vida do Frank vira meio que um inferno, porque o Tusk ele tem muitos recursos, né? Muito mais recursos do que o Frank. Sim, isso que se torna legal a segunda temporada, você vê todas essas coisas sendo movidas, essas pecinhas. Esse cara tem uma ligação com a China, então vou cortar a parte financeira dele, eu vou explorar isso, isso aqui vai afetar toda a popularidade do presidente também, e o presidente vai ter que ser obrigado a retirar a ligação com esse cara, enquanto o outro cara tava assim, não, eu vou ferrar sua vida pessoal, profissional, whatever, vou vasculhar tudo, eu vou falar da sua mulher que foi estuprada, eu vou falar da sua vida que é uma merda, eu vou falar daquele seu amigo lá da costela também, eu vou ferrar com ele. Puta, cara, sério, se teve uma coisa que me deixou triste foi a parada do Fred. Do... Cara, isso. Ele era um cara que não merecia. De todo mundo, cara. De todo mundo, ele não merecia. Do Fred, isso. Velho. É, ele ficou no meio do fogo cruzado, né? Entre o Frank e o Tusk, fim das contas. Exatamente. E, assim, toda essa brincadeira, o Frank tem que, ao mesmo tempo que ele tem que tentar destruir o Tusk, ele não pode deixar o presidente entender o plano dele. Porque o presidente ainda é o cara mais poderoso do mundo, entendeu? Então ele tem que ficar enganando... Na verdade, os dois não podem... Exatamente, exatamente. Porque o Tusk, apesar dele ser amigo não sei o quê, ele é aqueles amigos falsos, sabe? Mostra uma coisa e é outra. Se tiver oportunidade, ele vai sair por cima, né? Ele puxa o cara e sai por cima. Então, exatamente. Então, eu, tipo assim, ah, eu não posso mostrar que eu sou de verdade, porque senão eu vou perder meus privilégios. Exatamente. Que eu tenho aqui com ele, que eu uso, que eu levo ele na marotagem. E aí, é aquilo assim. Que a gente falou, as coisas da primeira temporada, as pontas soltas começam a voltar. Desde o caso da Claire com aquele artista maluco, até a Rachel, né, o Doug começa a ter problema de novo, problema não, né, mas ele começa a fraquejar na questão da bebida, aí esse Lucas começa a investigar ele na Deep Web lá, pra tentar pegar essas mensagens e descobrir quem que matou a Zoe, e aí o Frank, ele tem que ficar fazendo esse malabarismo, esse equilíbrio de pratos. Na corda bamba, né, cara? Cara, e ele teve que ficar nesse malabar que o Cabeça falou, porque se ele derrubasse uma peça, acabava tudo pra ele. Exatamente. Tudo, ele passou anos construindo e o Raymond Tusk ia passar por cima com o trator. Cara, é tipo, você fica, caralho, o que vai acontecer, tá ligado? Tipo, é muito bom essa sensação em toda a série do que, tipo, qual é o próximo passo do Frank, o que ele vai fazer, como ele vai dar a volta por cima, o cara tá, tipo, massacrando ele e quando você vê, ele sempre tem um backup, tá ligado? É, porque você tá torcendo pra esse cara, entendeu? entendeu? Você tá torcendo pro Frank, foda-se. E você vê que a coisa não tá melhorando pra ele. Só tá vindo mais coisa. Aí as pessoas que ele colocou, que até uma personagem que ele coloca como que ia ser teoricamente a base dele, que é a Jack Sharp, que ele coloca na posição que ele fazia, começa a dar pra trás e não dá o apoio que ele precisava, né? E aí ele tem que... a Linda Vasquez, se não me engano, ela pede demissão porque ele acaba queimando ela, então ele acaba se vendo quase sozinho ali. Chega um ponto até que a Claire fala pra ele, olha, eu nunca te vi assim, eu nunca te vi com medo antes. De tudo que a gente já passou, eu nunca te vi desse jeito, porque é o que o Tenshi falou. Um passo em falso e o castelo de cartas desmorona. E aí acabou, nunca mais. Sim, é muito legal ver então esse jogo de gato e rato, né? Você vê um querendo ferrar o outro, um querendo expor o outro, destruir a estrutura do cara lá, né? E impedir que o cara suba mais ao poder, impedir o poder de influência dele. Isso que é legal, você fica muito curioso ver esses três passos adiante, assim, que qualquer um pode fazer, né, pra derrubar o outro. E isso que torna mais atrativo a série a partir da segunda temporada. A primeira temporada já é muito legal, cara. Mas chega a segunda, você fica mais louco, porque você vê o Frank, ele já chegou num nível de poder bem grande, mas ele tenta se manter, e assim, pra chegar nesse último passo, assim, de vice-presidente pra presidente, é muito mais difícil. As barreiras são mais pesadas, com um rival pesadíssimo, um rival formidável, que é esse Tusk, maldito. Sim, e aí, porque uma coisa é ele se livrar do Peter Russo, que era um cara que ninguém ligava. Agora uma coisa é ele descartar o presidente dos Estados Unidos, e aí ninguém sacar, porque ele, além disso, ele pode, se alguém descobre, ele se ferra, porque ele tá fazendo coisas erradas, ele tá fazendo ligações que talvez ele não devesse fazer, ele cometeu crimes no meio do caminho. E é até interessante que o que vai causar depois a grande ruína do presidente é a relação que ele tem com a esposa dele, que não é a mesma relação que ele tem com a Claire. Se de um lado a Claire, ela sacrificou grande parte das coisas que ela queria fazer, das coisas que ela almejava pelo Frank, a esposa do presidente não, ela tá enchendo o saco do cara o tempo todo. Não, tem que ficar com as crianças, não, tem que fazer isso, não, tem que fazer aquilo, vamos falar com o especialista. E aí você começa com a questão de corrupção, que começa o Ministério Público, entre aspas, dos Estados Unidos, começa a investigar, até que eles nomeiam aquela procuradora lá, que começa a vasculhar a vida, e é isso que vai acabar com o presidente, né? Porque a vida pessoal dele começa a ir a público e ele se torna uma pessoa instável. O casamento dele tá acabando, ele tá aí tendo que ir num padre, não sei lá das quantas. Puta, cara, é uma jogada muito boa, né? Porque todo momento ele fica lá ajudando, enquanto ele ajuda, ele dá o apoio, como o Frank Underwood, como ele falou, né? Você abraça com um braço e segura a pedra com a outra, não é um negócio assim que ele fala? Ah, sim, por aí. Você dá a mão com a direita e segura a pedra com a esquerda. Puta, é muito bom, cara. São umas viradas impressionantes. Agora, convenhamos, esse presidente é um banana, cara. Banana, total. Cara, se ele fosse mais inteligente, ele mais vivo assim, ele teria percebido todas as manipulações assim que foram feitas. Mas é isso que o próprio Frank fala, ele não serve pra esse cargo, né? Não dá, porque cara. Porra, não... Morgan Freeman não faria isso, na boa, não deixaria isso acontecer. Porra, exatamente. Cadê o Harrison Ford pra ver? Cadê ele pra resolver todas essas coisas? Porra. I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion. And that I will well. One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy is so overrated. Esse final, principalmente, cara, a hora que o Frank escreve aquela carta, que ele fala, ó, cara, se você quiser, eu me responsabilizo por tudo, ele bota na mão do presidente o futuro inteiro dele e da família, cara. Isso. Puta. Cara, essa foi uma jogada de mestre, velho. E foi uma jogada arriscadíssima, né, porque, velho, se o presidente tivesse afim, ele chegava assim, tá aí, pessoal, ó, quem fez a merda toda foi o Frank, pronto, acabou. Não, mas aí é que tá, porque assim, primeira coisa, o Frank, ele não tinha outra opção. Sim. E segunda coisa, o presidente, ele é tão babaca, que ele não ia fazer isso que ia contra a moral dele. Sim. Então, tipo, o Frank entregou a carta sabendo já o resultado. Foi tudo muito calculado, mas ainda existia possibilidade de dar merda. Ele sabia que o presidente era um cara bom de coração, tá ligado? Ele sabia que ele não ia fuder o Frank, né? Ele sabia que, tipo, ele ia dar a carta pro presidente. Mas por que que disso daí? Por que que acontece? Porque justamente como a vida do presidente tá vindo a público, o presidente começa a desconfiar do Frank. Ele fala, não, como assim? Tá tendo tudo errado e só começou a dar essas merdas depois que você assumiu o cargo. Não, você começa a perceber que que o Frank põe a mão dá merda na segunda temporada. Tudo, cara. Ele é o famoso dedo de pica, velho. Tudo que ele toca fode. Fode. Não, é todas as coisas que ele... Nossa, que história é essa, cara? Exatamente, cara. Impressionante. É mais legal ainda quando o Frank, ele consegue atingir essa sua meta. Ele é muito cruel com as pessoas também. O Tusk, que ele tinha pedido perdão, né, por causa de botar o Frank no esquema, que ele tinha exonerado. Cara, tchau, perdão. Ignora. Você vai se fuder com o judiciário total. Ou o cara lá do comércio chinês, que ele tinha pedido um asilo, assim. Sim. Não, uma imunidade, né, diplomática, né? Porque, assim, eu fiz merda na China, mas se eu voltar pra China, eu tô fudido. Então eu tô pedindo imunidade, que ele tinha feito anteriormente. Isso. Aí o cara virou presidente, tá revogado sua imunidade, cara. Na boa, você vai voltar pra China e vão te matar, é isso. Se foda. Cara, ele é muito bom e muito cruel, na boa. Fudeu eu, agora eu sou presidente, eu vou te fuder mais ainda, rapaz do céu. Ninguém vai me impedir, porra. Não, cara, é animal, velho. Mostra que ele vai usar quem quer que seja. Pode ser o cara mais pica de poder da China, da Coreia, do inferno. Ele vai, foda-se, o cara só vai morrer. Desculpa, foi mal aí, né? Volta lá pro seu país e... Lúcifer, você fudeu comigo. É. Pera aí. Vai ter volta, né, cara? Não, como eu disse, assim, você me ferrou? Ah, vou te ferrar depois. Espera aí, eu sou vingativo pra caramba. Eu vou te ferrar da forma mais cruel possível. Depois de eu te usar muito bem, né? Eu vou te usar muito, muito, muito. E depois que eu não tiver mais utilidade, eu vou te lançar pro inferno. Exatamente, cara. Assim, eu acho que nesse ponto dá pra realmente a gente fechar realmente a série. A conclusão da segunda temporada, a gente até conversou meio off aqui. Cara, é uma cena tão bem construída. Porque ela é uma cena que onde ele vai indo, o presidente renuncia ao cargo de presidente, né, com medo de sofrer um impeachment. E aí, obviamente, quem assume é o Frank como vice-presidente. E aí, a primeira vez que ele vai até o Salão Oval, ele chega, ele tava sem o anel, porque ele tinha enterrado, né, na lápide. Na lápide, não, no lugar onde, teoricamente, o antepassado dele morreu. A esposa dele dá um anel pra ele, ele entra, ele faz todo o caminho dentro da sala, ele põe a mão na mesa, ele olha pra você, que tava ali o tempo todo, como se ele estivesse falando, eu não disse pra você que eu ia chegar aqui, e ele bate a mão duas vezes com tudo na mesa, pá, pá, e preto, cara, puta que pariu, velho, que cena do caralho, velho, sério, não, nossa, eu me arrepiei inteiro quando eu vi, na boa. E aí fica a dúvida, terceira temporada, o que que vai vir? Eu acho que o Frank vai cair, porque ele fez muita merda, ele matou muita gente. Se a gente fosse pensar assim de justiça divina, justiça moral, ele tem que cair, né? Só que o cara, ele é muito liso, será que vai ter que cair mesmo ou não? Não, aí é que tá, não, aí é que tá, cara, tipo, não tem pra onde mais, ou o Frank cai, ou não vai ter, não tem uma reviravolta realmente dramática ali pra frente. Sabe qual que é, eu acho que é a grande questão? É o seguinte, o Frank, agora, ele é o alvo de tudo. Primeiro, vai ter a galera que não vai gostar dele de dentro da política e o povo agora vai ter que aceitar ele. Sempre. E ele vai ter que agora se mostrar um verdadeiro governante pro povo que nunca ouviu falar dele e muito menos votou nele. Mais ou menos, mais ou menos. Não, é. O povo gosta dele porque, pô, ele ganhou crédito pela reforma estudantil lá. Mas é, não, mas ele não é completamente desconhecido. Sim, claro, mas ele não é aquele presidente que todo mundo votou. E além disso, a gente ainda sabe que tem muita merda rolando com o negócio da Rachel, com o negócio daquele hacker lá que agora vai estar solto. Então, é aquela coisa, ele tá numa posição onde já, provavelmente agora o passado vai vir com tudo atrás dele. E a gente vai ter que ver se ele vai conseguir se aguentar lá como presidente ou não. É, e sem falar também que teve, eu acho que aquele cara lá da faculdade dele, que ele teve um caso, porque, porque vocês que assistiram, vocês perceberam que ele é bissexual. Eu acho que vai dar alguma merda em relação a ele. Pode ser. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar, que assim, parabéns pra decisão, porque assim, um assunto que aqui é polêmico, nos Estados Unidos tão polêmico quanto, foi tratado de uma maneira assim, cara, foda-se. Natural. Entendeu? É a opção dele e ele é foda do mesmo jeito. Puta, cara, é assim, foi de uma... Não, eu não vou dizer sensibilidade, porque não é bem esse termo, mas assim, fizeram na medida certa. Não deram nem a importância de mais, nem de menos pro assunto. O Frank é bissexual, foda-se. Ele ainda é um cara fudido e você respeita o cara pra caralho. E eu acho que é uma decisão muito corajosa de quem decidiu colocar esse ponto ali. Eu digo assim, é porque foi transmitido via streaming de internet, cara. Não tem essa coisa da audiência, né? Sim. Se fosse na TV aberta, talvez eles ficavam chicando, cara, porra. Mas em streaming de internet, eu acho que o pessoal fala assim, vou botar o que eu quiser, cara, tá boa. E tem mais, não, e tem mais. Porque querendo ou não, a geração que acessa a internet, ela tem já a mente um pouco mais aberta do, lógico, que a geração que não acessa a internet. Se você botar essa parada ligado à TV? A sua avó, sua tia velha, todo mundo. Teve agora o beijo gay a todo mundo. Puta, que imagina o cara bissexual com segurança lá. Mitchum. É, então. Entendeu? Também tem isso, né, cara? Você tá na internet, querendo, tudo bem. Tem ainda extremistas, porque vai sempre ter extremistas dos dois lados em todo lugar. Mas eu acho que é menos, né? É, e tem isso também. Eu vou faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President. Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations. Então vamos lá, Jim. Deixa pra gente as suas considerações finais e uma cena que você gosta, assim, que pra você marcou a série. House of Cards é muito bom, atuações excelentes, como a gente já comentou antes, certo? Mas o que realmente chama atenção é toda essa podridão, porque querendo ou não, isso é uma podridão sendo colocada de uma forma, é que nem o Breaking Bad, é uma podridão, é uma coisa teoricamente errada de se fazer, né? No mínimo, no caso House of Cards, no mínimo imoral, sendo colocado ali na sua frente, de uma forma tão bem feita e tão bem narrada, que você entende isso e você fica de acordo, por mais errado que seja. Por isso que eu falei até a brincadeira do Frank te manipula, porque ele faz as paradas erradas, você sabe que é errado, ele sabe que é errado, ele fala que é errado, mas você aceita. Exatamente. Entendeu? E uma cena marcante, eu vou ficar com... pegar uma cena da primeira temporada, que é justamente quando ele mata o... Peter Russo? É, o Peter Russo. Quando ele mata o Peter Russo, que, cara, ali é o momento, entendeu? É o clímax da virada. É o plot twist que vai gerar toda a segunda temporada. A primeira vez que eu vi, eu pensei, não, como assim você vai matar ele? E, de novo, mesmo assim, volta com aquilo. Não, como assim? Porque você tá matando por gente que você gosta, porque ele trabalha de jeito que você pega preço pelo personagem, você vê o Frank matando, você fica revoltado, só que daí ele te manipula, fala, não, eu sei que eu fiz errado, você sabe que foi errado, mas eu fiz e você vai ficar de acordo, porque por causa disso, disso e disso. É verdade. E é por isso que eu elegi essa cena, e é isso. Acho que é o próximo. Vamos lá. Tenshi. Eu não posso falar nada, senão o Obama me deleta. Não, mas então... O cara te deleta do país dele. Exatamente. Foda-se. Então, pra quem, tipo, gosta de série de drama, eu acho que House of Cards é uma série excelente. Não é à toa que a gente tem um cast só pra ela, não é à toa que a gente deu nossa opinião, tipo, várias vezes, não tem muito o que falar. E Netflix, vamos conversar. Eu tenho ideia, rola um patrocínio, é isso. E uma cena marcante... Que eu, assim, quem não viu o meu ícone no grupo, que é a do trem, mas eu gosto dessa cena, não só pelo modo que ela é feita, mas pela frieza de como ela foi efetuada, mas ela não é minha cena favorita. Uma das minhas cenas favoritas é com a Claire, quando ela discute com o Adam Galloway, que é o fotógrafo, que ela fala que ela não pode viver com ele porque ela ama o Frank e ela não pode viver com alguém que ela só ama por um final de semana. Cara, eu achei aquela cena fodástica, tá ligado? Eu falei, caraca, foda. Tipo, nossa, eu falei, pô, então tá bom, né? Você tá dizendo. E são muitas outras cenas que, assim, o Frank, apesar de, como eu meio que calculei errado antes, 60% ser dele, existem cenas dos coadjuvantes que são muito boas. É uma cena também muito, muito boa, que é quando o Fred, né, tá conversando com o filho dele, vai visitar o filho dele que ele não vê há anos, dizendo, ó, tenho aqui pra te dar uma oportunidade de uma vida melhor. E o filho dele destraga tudo, tá ligado? É ridículo. É mais ou menos isso. House of Cards, melhor série de drama de 2013, 2014, 2015 também. Se você não gosta, chupa. Exatamente! Caraca, é isso? Por isso que o texto tá gravando. Bom, eu falo, por que eu gosto do House of Cards? Basicamente por causa desse protagonista muito maravilhoso, o Frank Underwood. Um exemplo de anti-herói. Né? Mas eu gosto de botar ele com uma palavra simples, assim. Eu defini ele com uma palavra simples. Ele é pragmático. Pragmático no quê? Ele tem as suas verdades absolutas que ele acredita. Ele tem essas crenças que ele não vai ceder nunca. E ele tem esse objetivo, né, pra ter essas metas. Então é o seguinte, tem essa meta pra chegar aqui, ó. Não importa de que meio eu vou fazer. Eu vou obter de um jeito mais, assim, que moralmente pode ser questionado ou não, mas eu tenho que fazer desse jeito, né? Sem ceder essas convicções que eu tenho. Então é o seguinte, olha só, eu não vou ceder favor a ninguém, tá bom? Vocês cedem favor a mim. Eu sei esses seus podres, olha só, eu posso falar assim, você está me chantageando? Não, não estou te chantageando, mas pode ser que um dia saia uma foto sua, sabe, com a pessoa ali, e a sua família saiba, e isso não quer dizer muita coisa, mas não foi eu que fiz, sabe? Foi só uma coincidência, entendeu? entendeu? Então é o seguinte, ele sabe ser chantagista assim, não que ele não define isso, né? Ele tem um jeito mais bonito pra ele falar assim, né? Pra definir as coisas. Então assim, ele tem seus métodos, as suas formas, a sua ambição, a sua politicagem, como ele faz com as pessoas, como ele manipula, como ele controla todo mundo, como ele manipula o público também, olhando pra câmera, dando aquela risadinha e tal. É por isso que eu acho que House of Cards tem que ser visto. Se você gosta de política, ou ver como funciona uma política de verdade, vá assistir House of Cards. Você pode ficar um pouco enojado com um monte de coisa que você vai ver, logicamente. Mas é isso que acontece basicamente no mundo real. Eu creio que é isso. Não é nada ideal, nada assim, né? Tem a tal da política, que você precisa conversar com as pessoas. Cobra a favor, outro não cobra a favor. Tem a traição, tem a ambição, né? E é tudo um golpe, assim, pra se chegar, né? Mas todo mundo tem um objetivo em comum. Não que a população fique satisfeita com isso. Não. Mas você aspira a muitas coisas. E você, por isso que você gosta dessa série também, né? Claro. Você vê ao quão longe pode chegar esse personagem, o Frank Underwood. E quão legal ele mostra ele derrubando os caras, assim, que ele não gosta. É como todo mundo um dia gostaria de ser. Pelo menos os caras que têm mente mais suja, eu acho, diria. Com certeza. Os caras, assim, que eu quero aspirar alto, mas eu quero que meus inimigos vão lá pra baixo. Isso é a vida. Se você é um idealista, acho que não é bom ver essa série. Mas se você tem um pouco de ambição... Se você acredita na democracia, né? Se você acredita... então se você acredita na ambição, assim, acima de qualquer coisa, veja House of Cards, por que não, né? Mas uma cena marcante que eu gostaria de ver... Muito bom. Cara, tantas pequenas cenas assim, né? Mas eu gosto de mostrar uma rapidinha da segunda temporada, que mostra o poder dele, e como ele mostra o poder dele como vice-presidente, e como ele conhece bem a situação. Quando tem o partido lá, o republicano, ele tá contra, né? Ele vai fazer quase um shutdown, né, no governo, assim. Ele não vai aparecer na câmara, né? Durante a votação de algo. E ele força todo mundo a entrar ali naquela câmara, desgraçadamente. Animal! Pra ter quórum, cara. Suficiente pra ter o votação suficiente. Olha só, esse cara aqui, pronto, já tem o mínimo. E com a grande maioria democrata, aprovado, pronto. Se os republicanos não apareceram, se fuderam, cara, na boa. Eu tenho quórum, é isso. Puta, essa é muito boa. Ele chega lá, bate martelo, começa a falar aqui, ó, vai, pode pular isso aí que eu vou fazer, você tá aí. Puta, cara, que cena foda, velho. Cara, isso que é legal ver em política, maneiro, cara. Como o cara, ele conhece das leis, ele tem poder pra isso também, e ele vai foder com o rival também, olha só. Isso que eu gosto de House of Cards. Tem que assistir. Tem jeito. Bom, eu realmente não tenho muito como fugir do que já foi dito aqui. Eu acho que a galera falou bem. Eu acho que o grande atrativo de House of Cards é, primeiramente, a parte técnica, que é quase impecável, como a gente já falou. Desde a escolha dos atores, até a produção, até a forma como ela foi distribuída, foi feita a propaganda. Tudo isso são grandes méritos que transformaram a série no que ela é hoje. E além disso, é o que o Sérgio falou. É uma série sobre politicagem. Se você tem algum gostinho por isso, a gente no Brasil, a gente costuma ter nojo de politicagem. A gente foge de política, a gente não quer entender. Mas cara, é tão gostoso de ver isso em House of Cards. É assim, apesar de difícil, é uma coisa que te envolve tanto, as tramas são bem construídas, você quer saber, você tá torcendo pelo Frank Underwood, você quer saber pra onde esse cara vai, você quer saber qual que é o próximo passo dele, se vai dar certo, se não vai dar certo, se alguém vai vir atrás dele. Essa queda de braço, esse jogo de xadrez que ele tem com o Raymond Tusk na segunda temporada é de tirar o fôlego, porque cada hora é uma reviravolta, é alguém novo, alguma coisa acontecendo. Então eu acho que assim, é uma série que até agora ela tem sido impecável em questão de ritmo, na história que ela conta. Claro, você precisa ter um pouquinho de gosto por isso. Tem gente que acha um saco. Já conversei com gente que falou, olha, eu não aguentei 3 episódios porque eu achei um saco. Acontece, realmente pode não ser o tipo de série pra você. Mas se você tem um pouquinho desse gosto, não tem como você passar batido por House of Cards. Ainda mais agora com a terceira temporada. É a indicação do Projeto X, tanto de quem tá aqui, até de pessoas que não estão aqui, que já assistiram alguns pedaços, por exemplo, o Rods, o Mook, que já assistiram um pouco. E uma cena, eu acho que eu não posso escolher de novo a cena final da segunda temporada, que é uma cena foda por si só. Mas eu vou escolher uma pequena cena, como o Sage também, que eu acho que ela fala muito sobre a personalidade do Frank, que é uma cena onde a esposa dele vira pra ele e fala assim, sei lá, era uma coisa tipo, ah, você precisa entrar em forma, você precisa se cuidar melhor. E ele fala, não, realmente eu preciso me cuidar melhor. Ele falou, mas eu nunca vou numa academia, porque eu não posso ficar sujeito e ficar à mercê de alguém que venha trabalhar ou de um aparelho, de um lugar. Quer dizer, cara, nem numa academia ele quer ficar abaixo de alguém. Tanto que ele vai malhar em casa num aparelhinho lá dele, de remo. De lavar roupa. É, puta, é animal. Assim, é uma coisa tão pequena, mas que fala tanto da personalidade dele, que assim, é muito bem feito. Cabeça, detalhe, ele fica até relutante, porque foi a mulher dele que falou pra ele fazer isso. É. Aí ele fica relutante, ele fala assim, não, como assim? Você tá mandando eu me exercitar? No meu espaço, porra. Exatamente, puta, mas assim, isso é um detalhezinho da personalidade, mas que ajuda muito a construir o personagem pra você. Então são esses pequenos detalhes, as pequenas frases de efeito que ficam marcadas, são um grande charme de House of Cards. Bom, pessoal, a gente já falou bastante por aqui, eu acho que é isso. Eu queria agradecer, primeiramente, a todos os meus amigos que pudendo gravar, o Teixe que tá gravando em fuso horário diferente. Nossa. Segurando essa chamada. Correspondente internacional. Fuso horário diferente, segurando a chamada com pelo menos 4 roommates, fazendo uma festa que eu não tô lá. Olha o sacrifício. Obrigado. Pra gravar um podcast. Eu já fui pro quarto B, eu já fui pro quarto C, eu passei no quarto A e tô gravando aqui na sala, velho. Você sabe o que é isso? Caraca. E daqui a pouco ele vai pra uma festa. É. Não, não. Mas então, agradecer também ao pessoal que ouviu até aqui. Muito obrigado, gente. E até a semana que vem. Falou. Falou. Falou. Falou. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada número 106, corrigido pela Fer. E pra quem está escutando a gente pelo feed e não sabe qual é o nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. Senhor Jim, pra quem quiser enviar aquele e-mail maroto, ele envia o e-mail para... contato@projetoxpodcast.com.br. E pra quem quiser dar aquele like na gente no Facebook, é só ir no facebook.com/projetoxpodcast. Pra quem quiser seguir a gente no Passarinho Azul, é aonde, senhor Jim? @projetoxpodcast. Exatamente. E pra quem quiser dar uma conversada com as pessoas e dar uma interagida legal, é só ir no nosso grupo do Facebook, que é o grupo/projetoxpodcast. Vamos para os recadinhos dessa semana, que não são muitos, já que eu tô meio de fora e eu não sei muito o que tá acontecendo no mundo da gente. Ei, que babaca. Então, pra quem não sabe, saiu a Projeto X Playlist 24, Opens de Animes em Português. Cara, eu sei que tem músicas. Poxa. Tem Opens de Animes e são em Português. Isso é em Português. Eu acho que não o precisa nome de mais nada. É um... Não precisa de mais nada, com certeza. Não, não, eu tô brincando aqui. Os integrantes dessa playlist são a Dri e o Sr. Sage. Olha aí. Que não está presente hoje. Aleluia, irmão. É verdade, né? Não tá aqui, a gente meio que usurpou ele do trono, mas fora isso... Esse é um dos 7 sinais do apocalipse, cara. Olha só, ó, o mundo dá voltas, né, senhor? Olha só que legal. Fora a playlist, o nosso segundo recadinho dessa semana é qual, senhor Jim? O nosso segundo recadinho é o nosso aniversariante que está vindo essa segunda-feira. Ou seja, hoje, se você pegou o podcast no dia certo, Fer. Aí, Fer, aí. Então, o nosso primeiro e-mail é do Gabriel Rocha. From Gabriel Rocha, olha aí. Alguém puxou bem legal do Google. Então, vamos lá. Olá, meus caros. É com muitíssimo deleite. Poxa, que vocabulário rico e interessante. Que venho lhes enviar esta carta cibernética. Nossa, tá bom, para. Muita tecnologia. É, como sempre que entro em vosso mural de informações cibernéticas, muita tecnologia. Não me arrependo com o conteúdo e o nível de conversação de pessoas tão nobres quanto os senhores e senhoritas. Nossa, que deleite. Estou encantado, senhor. Cadê o monóculo? Tá sério agora. É, devido ao tempo e à correria do dia a dia, não consigo enviar muitos e-mails ou acompanhar vigorosamente as postagens. Mas sempre que consigo, escuto os podcasts e raramente mando-lhes e-mail. Todavia, aprecio muito os temas que discutem. Mug, se estiver lendo isso... Não, não é o Mug que está lendo isso, com certeza. Não se preocupe. E sempre passa pela mão do nosso querido RH, o Hidek. Então, ele sempre lê primeiro. Vou botar a culpa em alguém, bota no Hidek. Mug, se estiver lendo isso, saiba que eu gostei muito do cast de One Piece, e se um dia tiver uma segunda parte, eu ficaria muito feliz e desfrutarei muito. Não, não dá essa deixa pro Mug, cara. Não dá ideia, cara. Um só tá bom. Não dá ideia. Não dá ideia. Um só tá bom. Foi épico. Pronto, tem quase 5 horas de gravação daquela porra lá. Então, vamos lá. Bom, sem mais delongas, um excelente trabalho da parte de todos. Feliz 2 anos de Projeto X e que muitos outros venham. Concordo com você, meu jovem. E se me permitindo fazer uma sugestão, falem sobre o mangá de Love Hina ou o mangá de Negima. ou então sobre o novo filme do Cavaleiro do Zodíaco que saiu. Acho que a gente poderia falar mais do estilo do Love Hina e do Negima do que de qualquer um, apesar de eu achar que o Love Hina tá na lista, não tá? A gente podia falar do autor também, né? É, exatamente. A gente pode falar do autor também, que é do mesmo cara. Exatamente. Então... Não sei se você sabia disso, Gabriel, mas é do mesmo cara. Vai ver que é por isso que você gostou dos dois. Olha aí, safadinho, senhor safadinho, gosta de um peitinho, quem não gosta? Então vamos lá. Obrigado pela atenção e bom trabalho. Muito obrigado, Gabriel Rocha, sem cidade, sem idade, mesmo assim, sempre vale. Nosso próximo e-mail, senhor Jim, é... Nosso próximo e-mail aqui é de uma figurinha carimbada, o senhor Blackstar, e ele já começa assim: "Yo, como eu nunca li nenhum livro da Agatha Christie, nem pretendo ler, não tenho muito do que contar. Sobre o Cash, apenas que estava interessante e quem sabe no futuro ele consiga me convencer a ler algum livro dela. O próximo Cash é sobre House of Cards, a série do Netflix, que ainda não patrocinou o Projeto X." Esse cara entende. Você tem que mandar uma cartinha pro Netflix, escrever assim: ai, ai. "Netflix, patrocina o Projeto X." Fazer um abaixo-assinado, tá ligado? Sabe aqueles abaixo-assinados da internet? Um é, abaixo-assinado por todos os nossos ouvintes. É isso mesmo. Escreve aí nos comentários, galera. Hashtag patrocina Netflix. E no Twitter. Isso você tem que escrever no Twitter. No Twitter, manda no Twitter. E por hoje é isso. Continue com um bom trabalho. Obrigado, senhor. Obrigadão aí. Senhor Blackstar, sem idade, sem cidade, sem identificação e com seus e-mails curtos que parecem comentários. Mesmo assim, é o que sempre vale. O nosso próximo e-mail é o João Vitor Gomes. Fala, pessoal do Projeto X Podcast. Eu nunca conheci a autora e sempre que vi um livro dela, eu pulava. Talvez um pouco de preconceito, tanto quanto o gênero, como talvez o fato dela ser mulher. Nossa, caraca, nossa, se a Dri tivesse aqui... Caracas. Nossa, gente, nossa, tava muito fodido, cara. Me desculpa. Mas agora eu quero dar uma chance. Como assim, só porque ela é mulher, ela não sabe escrever? Como assim, cara? Eu não sei se você não soube se expressar ou se você quis falar isso mesmo. Eu só não entendi quais são os que vocês recomendam para quem tá começando e faltou o link no post. Quem sabe no futuro. Então, o que acontece, né? Como a gente não tem patrocinador de nenhuma editora ou de nenhuma revendedora de livro, a gente não bota esse linkzinho no post. A gente não é jovem nerd ainda. Quem sabe um dia, mas por enquanto não. Isso daí, sabe o que você faz? Tem uma ferramenta muito importante, muito complexa, chamada Google. Você chega lá no Google e fala: "Livros Agatha Christie, comprar." Nossa, de link Wiki. Que vai aparecer pra você, é incrível. Eu só tô zoando você porque você escreveu entendido de um jeito muito especial. E parabéns, você acertou como você escutou. Esse podcast é de House of Cards e tem a parte com spoiler e com sem spoiler. Se você chegou aqui, você deve ter escutado spoiler, senão você cancelou e você deve ter percebido porque eu fiquei pelo menos 35 minutos sem falar no final da gravação, porque o babaca aqui conseguiu mutar a porra do microfone. Ah, como é da vida, bela. Pois é. Mas mesmo assim, muito obrigado pelo e-mail, João Vitor, sem idade, sem cidade, é isso aí. Próximo e-mail, meu caro Jim. O próximo e-mail é do Caio Maioshi. É do Caio Maioshi. Ele também é figurinha carimbada, isso. Se não me engano. Ele também é carimbado, eu já li uns 3 e-mails dele. Pois é, o único que conhece todas as figurinhas é o Seiji, ele não tá aqui hoje. É o Seiji e o Cabeça, eu acho. O Cabeça também manja dessas paradas, já que a cabeça tá em todos os casts. É, então. Ele começa com um e-mail assim: "Oi a todos. O PXP número 106 será sobre House of Cards." Com exclamação, que eu não vou gritar. Ei. Não, tem que gritar. Ei. You come to the wrong neighborhood, nigga. Aí ele continua assim, ó: "Nunca li os livros da Agatha Christie. Ok, sorry. Eu sei que os livros dela são ótimos. Mas já li o incrível, abre aspas, O Vento Levou, do Japão. Fecha aspas. Que é do Musashi de Eiji Yoshikawa." Acho que é isso. "Que tem 1.600 páginas. Caracas. Porra! Dedicação, hein, jovem? Eu acho que a Agatha Christie ganha no quesito de páginas. Na quantidade. É. É, na quantidade. Pô, 1.600 páginas deve ser o quê? Uns 4, 5 livros dela? Não sei. Não sei, acho que é. Eu só li 2 livros delas. Eu tenho um amigo que é viciadaço em Agatha Christie. Eu também nunca li muito livro dela. Eu li 1 ou 2 porque minha mãe tinha, mas... Eu gosto de variar, não gosto de ficar só no autor. Agora, voltando aqui pro e-mail do senhor Caio, ele coloca assim: "E o meu pedido é sobre este tema. Já que falaram muito sobre Samurai X e o seu período histórico, poderia falar sobre a maior e melhor Samurai e Ronin, do... Miyamoto Musashi. Você queria que a gente falasse do livro dos 5 Anéis? Pô, ia ser uma boa. Abraços e... Ia ser uma boa. Abraço e muita sorte a todos." Olha aí. Olha só. Muito obrigado, senhor Kai Mayoshi. Vai pra nossa listinha de pedidos. Vai pra listinha de pedidos, que é uma listinha quilométrica, que a gente não atende, que a gente não gosta de vocês. Tô brincando. E vamos para o nosso próximo e-mail, que é do senhor Roberto de Oliveira Zurita, nosso querido Zurita. E aí, PeixesCasters, aqui quem fala é o Roberto, o senhor Zurita. Para começar, meus parabéns pelos 2 anos de podcast. Sério, vocês são foda. Para de encher minha bola. Não é fácil manter um podcast de qualidade e periodicidade que vocês têm por tanto tempo. Sempre fui muito fã de animes e mangás, mas atualmente eu estou lendo mais HQs e vendo mais séries para eu tentar me desorientar um pouco. Não faz isso, cara. Assim com o Rods, olha onde ele tá agora. Puta programador, viu? O mangá não leva ninguém a nada. Babaca. Mesmo assim, eu não consigo deixar de citar 2 animes que surpreenderam muito. Bakuman e o Genocide. Eu não dava muito moral para eles por causa do plot diferente, né? Mas, sinceramente, vocês nunca vão ver animes de mangakas e fazendeiros melhor do que esse. Na sua vida, tem certeza? Acho que até aquele mangazinho que eu tava lendo, Silver Spoon, é até bacana, mas ele ficou meio merda mesmo assim, mas da hora. Correção do partido de RH ali, que o Dinosai é o Silver Spoon. Muito bom, muito bom. Parabéns. Esse é o cara que tá fazendo curso de japonês nos Estados Unidos. Gênio. Gênio. Não que existam muitos desse gênero para se comparar. É claro que eles não são perfeitos, mas no geral são ótimas obras para se apreciar aos poucos. Porque confesso que ler, ver tudo de uma vez chega a cansar. Principalmente Bakuman, por ter um final arrastadíssimo. Ah, cara, é por causa da Jump. É isso mesmo. Ele falou maldita Jump. É. A Jump é foda. Empresa japonesa do caralho. Eu ia reclamar de que vocês não falaram de Slam Dunk, o melhor anime mangá da história dos animes e mangá. Calma. Calma, cara. Eu não posso receber tanta coisa assim de uma vez. Vamos com calma. Calma nesse negócio aí do melhor da história. Mas eu sei que vocês estão guardando para falar dele no melhor podcast da história do podcast. Não. Então, beleza. Sorry. Desculpa, bro, mas não é o melhor. E as visões do pessoal do Projeto X são totalmente diferentes. Os melhores pra algumas pessoas são os piores pra mim. É porque gosto é muito subjetivo, cara. É, gosto é que nem bumbum. Então vamos lá. Já faz um bom tempo que eu queria ler o livro da Agatha Christie. Afinal, ela já enganou o doutor várias vezes. Com certeza. Pra quem entendeu, aí é Dr. Who que ele tá falando. Quem dizer algumas que diz uma vez, mas ela quer dizer alguma coisa. Quer dizer uma vez, mas ele disse que foi uma boa vez. Então, ouvir esse podcast só me deixou ainda mais empolgado, mas infelizmente tenho que ler os clássicos da literatura brasileira que ninguém entende, mesmo assim passo pro pessoal do ensino médio ler. Nossa, é uma merda, tipo o Ateneu. Como você passa alguém pra ler a porra do Ateneu, velho? Vai ler a porra do Pequeno Príncipe? Cacete. Eventualmente eu li os livros dessa autora menor, Brinks. Nossa, mais um, cara, só porque é mulher. Caralho, esse pessoal tá foda. Nossa, dá vontade de bater minha cabeça nesse meu Asus aqui de $1,000. Nossa, babaca. Tem que se amostrar. Babaca. Eu não consigo. Babaca. Eu não consigo. Engraçado que eu sempre demoro pra ler, ver ou ouvir o que vocês recomendam, mas nunca fico decepcionado. Vi de Doctor Who, gênio. Parabéns. Que eu vi por indicação de vocês. Olha aí. É nóis, Sage. High five. E agora, sem dúvida, minha série favorita. Sobre o próximo cast, acho que vai ser sobre aquela série de empilhar cartas que todo mundo fala, mas eu ainda não tive tempo de ver. House of Cards. Falou e continuo com um ótimo trabalho rumo ao cast 200. Muito obrigado, senhor Zurita. E sim, você acertou. É sobre House of Cards empilhando cartas nos tempos vagos. Ui. Netflix. Vamos conversar, Netflix. Me liga. Até um estágio. Faz assim, não patrocina. Me dá um estágio, que com estágio eu consigo influência e boto patrocínio no Projeto X. Pronto. Caraca, deixa isso aí. A gente tem que fazer uma vinheta depois disso falando. Me patrocina. Não sei o quê. Me patrocina. Ah, que delícia, cara. E o nosso próximo e-mail, senhor Jim, manda fé. Nosso próximo e-mail é do Ed, é assim que fala mesmo, Ed? Ed Machado Neto, esse. Tá, é porque eu fiquei com dúvida, porque tem os dois, enfim. É, mas assim, não muda, porque tem 2 Ds, um Y é Ed mesmo. Então, babaquice, então. É, mesma merda. Não que você seja babaca por causa do seu nome, Ed. É babaquice da língua portuguesa. É, exatamente, você tem 75% de chance de ser pobre, porque a estatística de quem diz, quem tem 75% das pessoas que tem Y no nome são pobres. Tamo nessa aí, velho. Enfim. Então, voltando aqui, é do Ed Machado Neto. E ele começa o e-mail assim: fala aí, galera do PXP, beleza? Aqui quem fala é o Snake. O Snake, porra! É o Snake do Level Plus. Aê, Snake! Não, a gente pode pular o dele. Ah, é, então, não merece, não. Então você não precisa cortar que a gente chama ele de pobre. É, não precisa, não. A gente... Ah, que delícia. Essa é a melhor parte, quando você zoa um cara que você não conhece. Então vamos lá. Aqui, mostrando a minha ignorância sobre o tema, eu sempre pensei que Agatha Christie fosse o nome de trem. What? Como nunca fui bom leitor, devo ter associado o nome com o livro de maneira bem errada. Falando sobre animes, eu quero deixar uma recomendação um tanto quanto diferente do comum. Estou falando de Gyuzen Panzer, um militar shoujo, onde as garotas colegiais de 16 anos disputam batalhas de tanques de guerra da Segunda Guerra Mundial, mais conhecida como Shen Shadow. Shen Shadow. Shen chave. Apesar de inusitado, os tanques e algumas estratégias são muito bem elaboradas. Pena que o anime é muito curto, com 12 episódios apenas, mas vale a pena assistir. Desculpe o atraso da recomendação, mas vai aí meu chute. Casa das Cartas ou House of Cards. Abraços, negades. Abraço, senhor Snake. E o nosso próximo e-mail é do Fernando Coelho, estudante, 18 anos, Vitória, Espírito Santo. Pronto, esse cara daí, você pode mandar e-mail. Quando você quiser, o RH já recebeu minha cartinha dizendo você vai ser sempre lido. É, você ganhou mais um nível de prioridade. Você tá acima. Exatamente. Então, fala galera do Projeto X. Escuta o podcast, já deve ser fácil um ano. E de algumas edições pra cá, eu venho tendo vontade de mandar um e-mail pra vocês. Sua vontade foi concebida, jovem. Porém, estava esperando um assunto certo. E chegou. Agatha Christie é uma escritora que eu conheço há pouco tempo, mas já considero pacas. Nossa, tipo, best friend, né? Há uns 2 meses eu ganhei o Mistério de Sitaforto. Sitaforto. My friend. Ok, o Mistério de Sitaforte, que eu amei e que me fez comprar mais 5 livros de uma vez, dos quais apenas um quero destacar negativamente. O livro em questão é o que conta a história do detetive Park Payne. Até a metade do livro é um compilado muito legal de contos, plot twists based, que me prenderam por algumas horas direto. Porém, depois da metade começa um caso gigante, ele botou tipo em caps lock, eu não vou gritar porque eu tô com sono do cacete, que se passa em um deserto da Pérsia, que me deu vontade de queimar metade do livro. Você pode queimar, já que você pagou, só não toque fogo na sua humilde residência, jovem. Além disso... Ou toque, a residência sua também. É, depende, né? Tipo, sei lá, ele tem 18 anos e não é possível que ele more sozinho. Mais ou menos isso. Além disso, muito bom trabalho de vocês, me entretendo toda semana. Obrigado pelo esforço e até a próxima. O prazer é todo nosso, todo meu, do Projeto X e do Sr. Jim. Enviando pelo aparelho telemóvel. Olha aí, rapaz, enviando pelo iPhone ou pelo Android, não sei. Babaca. Seu babaca. Babaca. Você não teve nem bolas pra mandar pelo e-mail sentado no computador e escrever. Não, eu tô brincando. E o nosso último e-mail é de quem, senhor Jim? É do Jorge Silva. Silva. Silva. Não, é Silva. Silva. Ei, Jorge Churros. Vamos lá. É do Jorge Silva. Ele começa meio assim. Olá, aqui é o Jorge. Oi, Jorge. Você vem sempre aqui? Gostaria de dizer que gostei muito do último podcast e também que seria muito legal vocês fazerem um especial RPG sobre Harry Potter. Quero ver como vocês reagiriam ao mundo de Harry Potter e entrando em muitas confusões e altas aventuras na sessão da tarde. Eu quero que vocês procurem agora um vídeo chamado Vingar de um Leviosa. Era assim que eu reagiria ao mundo de Harry Potter. É por isso que eu não posso participar desse RPG. E o nosso último comentário não é um e-mail, é só pra lembrar que o senhor Alexandre Yamamoto, que da próxima vez seu escroto japonês desgraçado, se você não escrever um e-mailzinho pelo menos dizendo oi Tenshi, como você vai e me manda muamba, eu não vou ler o seu chute, seu desgraçado. Mesmo assim ele chutou certo, House of Cards, ponto pra você na lista. Isso aí, e também foi aniversário dele. Isso, esses dias, foi amigo aniversário nosso, do senhor foi... Xande Yamamoto, X-Videos, Catarina, desliga o pornô Xande. Isso mesmo, grande Xande. Não sabemos quantos anos ele está fazendo, mas isso também não importa. Ele é japonês, ele não envelhece. Não envelhece. Exatamente. E como sempre, mandando aqueles abraços por trás, calorosos para o Mac Garen, o Vitor, a Camila Laís e o Rafael Taira. Muito obrigado por comentarem. E, senhor Jim, as dicas da semana passada foram... Baralho, política e Washington. Exatamente. Tava fácil. Tava fácil. Baralho porque... House of Cards, né? Política, porque a série envolve política, e Washington, porque a série se passa em Washington, mais precisamente ali entre Boston, essas paradas do Capitólio, essas porra toda. Aqui pertinho de casa, na verdade. E, Jim, quais são as dicas da semana que vem? Ó, você quer saber, Tenshi? Eu tô cansado, eu tive um dia péssimo, e por isso não vai ter dica que vai ter semana que vem, entendeu? Mas a gente não pode fazer isso. O meu dia foi uma merda, então vamos acabar logo com isso, que cansei de pagar de bom samaritano. Então, tchau aí, pessoal. E é isso. O Sage, na hora da edição, ele dá a dica pra vocês, porque é o Sage, né? Ele tem a experiência e a habilidade. Falou. Mas que filhos da mãe esses dois. Ah, eu vou me vingar deles. Ah, espero encontrar vocês dois aí, viu? Bom, galera, mas quantas dicas, ó, o próximo podcast ainda não foi gravado, mas eu espero um podcast bem maneiro, assim, espero, pra Murphy nenhum botar defeito, tá bom, galera? Chega, não vou dar mais nenhuma dica também. Tô de mau humor agora. Bom, agora deixa eu ir atrás desses dois malditos aí. Falou, galera. Fui. Vai, cabeça. Não, pode falar. Agora você fala. Decidam. Não, agora você fala. Eu vou embora. Ai, galera que devia dar. Vai logo, dois logo, porra. Vamos formar um quarto logo, cara. Get a room. A gente num quarto com os bonequinhos pop. Louco. Topo, hein? Netflix, vamos conversar aí que eu tenho uma ideia massa aí pra vender comida enquanto assiste série. Louco! Diz que Netflix, que maneiro. Caraca, pipoca e cinema, né? Cara, só imagine, velho, tu tá assistindo lá teu House of Cards, aí tu dá uma pausazinha, aí aparece uma opção lá, você quer pedir um McDonald's? Pô, tu chega lá... Você quer pedir a costela? Pô, uma costelinha... Nossa, a costelinha, velho. Pô, tu pede lá a costelinha, o cara manda na tua casa, tu vai lá comer a costelinha quando tiver vindo House of Cards. Olha aí, Netflix, cara. Olha aí, Netflix. Netflix. Eu acho que ela já tá pensando nisso, na boa. Não é assim? É bem provável que sim. Na real, o próximo passo tem que ser tipo Willy Wonka. Você estende a mão assim na tela e pega o chocolate. Caraca. Opa. Então, o que decidiu? O presidente, o atual presidente, né, o Garrett, que foi elegido... Eleito. Ele decidiu eleito. Manter... Eleito. Eleito, né? Desculpa. É. Tá foda. Ele... Tá morando nos Estados Unidos, não sabe nem conjugar verbo mais. Pô, tá foda, velho. Você não tem noção de quanto inglês eu quero falar aqui, que eu tô me controlando. Uhum, foi o quê? De sono ou de finalização? Acabou o podcast, gente. Pra casa. Bom, sim. É, acabou, tchau. Aí. Pode né? ir pra casa, vai ver House of Cards. Então, Sage, você vai colocar um 3 qualquer coisa, né? Ao sinal de 3 qualquer coisa do editor. Beleza. Área de spoiler. É sim, não, okay. Isso é fácil. Depois de 3 batidas do anel. Caraca! Isso! Exato, eu pensei a mesma coisa. Caraca! 3 batidas porra, do anel. Porra, cabeça. Eu vou colocar. Então, isso é um ponto que eu ia colocar, eu ia puxar, mas vocês não sabem. Eu tô com essa mania. Eu vou. Às vezes eu faço isso inconsciente. Eu bato duas vezes na mesa quando eu vou sair. Eu termino de conversar com alguém. Pô, e aquela batida puta. Final dele ali. Não, cara, isso merece um tópico à parte lá na frente. Cara, aquilo me arrepiou, eu levantei. Ah, puta que pariu! Bati na porta do vizinho, dei tapa na cara dele. Puta, animal. Enfim, né?